Dragão já, Rafa? Tem um só. Só um? Nossa, tinha um monte. Como chama o senhor? Koi. Koi 2. K-O-I. Mas podia ter ainda alguns pedidos, né? Sei lá. É, podia ser desafiador de alguma forma, né? O jogo tinha, pra relaxar. O único desafio é que tem um parasita que gruda no seu peixe e ele fica um pouquinho mais leve. É, nossa, era um saco. Mas isso é só quando você é microscópico, né? É, quando você é grandão já é mais de boa. É, gente, bem doce. Qualquer olho, é o contrário, né? Quanto mais grande você fica, mais peixinho parasita fica em você, né? É. Mas aí você passa nas algas, eles saem. Tem história da minha vida. É sério. Então, você cresce e morre parasita, você tem. Bom filme. Vermífugo, toma vermífugo. Ajuda. Parasita. Ô, capitão, tudo bom, Carlinhos? Tudo bem. Eu não vi você também, né, velho? Não falei com você, né? Tudo bom? É que tava de lado quando você viu. Não tinha falado com ele. Também não tinha te visto. Não, mano. Ô, Gui, você é da Tormenta, mano? E é o primeiro caso de tormenta registrado. Mas você chegou agora? Não, não, não cheguei faz tempo. Chegou antes que eu. A Tera tava aqui quando você chegou. Tava. Se escondeu atrás dela. Não, você tinha um problema. Depois eu Rafa. É que você tava atrás do Rafa, ele não viu. Ah, tá. Sexta a gente tava lá em São Carlos, né? Ele mestrando. Nossa, eu quase fui pra São Carlos. Sabe por que eu não fui? Porque eu comecei a aula, porque falou que não tava bem de saúde. Senhor, não vim São Carlos. Desceu um porre, cara. Aí, de repente, eu escuto vindo na mesa dele. Ô, lagartixa de parede, desce aqui pra apanhar. O cara desafiando o dragão. Caralho. Lagartixa de parede. Ah, dragão. Temos um apelido. É que é a Dragão Verde. Eu gostaria de ver o Fortnite pra você. É de graça, né? Só que tá dando pra você. Sempre quis fazer isso, mas gorda é foda. Eu já tentei jogar Fortnite. Não dá. É o pior. Ok, eu tô velho. Onde estávamos? Lembram? Sim, no espaço. Não. Não, não, nós estamos. Vocês estão no espaço, vocês estão perdidos. Nós estamos no espaço de lenda. Perdidos no espaço, né? É, estava em Vitália. Vocês estavam em Vitália, reino de Lena. Por isso tem que curar as magias. Reino de Lena, o caralho, agora é meu. Ela cura tudo? Isso. Quanto mais tempo você vai ficando, ela vai curando. Vou dominar tudo. Lena se assusta e começa a chorar. Chora não, menina, vira um homem. Né, capitão? Teve, foi a próxima grande extinção em massa, isso daí. Vai ser um genocídio. É. Bem, vocês estavam em Vitália. Ô, Jeff, cura tudo lá, né? Curou aqui. Fica todo mundo full. Cura até cansaço? Menos a vida. Até cansaço. Inclusive cansaço, o resto é fichinha. Discutindo sobre o que vocês iam fazer. Tentando entender o que tinha acontecido com a Ciel. Ir pra Sigil. Hã? Ir pra Sigil. Sigil, isso. Sigil. Sigil meus bons. Ir pra mãe da Ciel. Sigil meus bons. Pra mãe da Ciel. E era isso, vocês estavam conversando, tentaram terceirizar as quests, não rolou. A Toff entrou em contato com a Eternidade. Duas vezes. E descobriu que a Eternidade criou tudo e não nada vazio. Transformou uma falha do... uma consequência, né? A gente não sabe como eles foram criados. É uma consequência. Não, então, mas é uma consequência. Mas por quê? Deu erro ou era previsto? Ação adicional do... Resto genético. Então, era previsto ou era... É o que não foi usado pra criar nada, ficou o nada. Não, não foi usado pra criar tudo, ficou nada. Então dá pra gente usar o nada pra criar alguma coisa. Não. Sim. É assim que a gente levanta isso. É. Ação adicional do criar alguma coisa neles. Ação adicional do velocidade. Por isso aqui, ó. Você pode dar uma de velocidade só pra atacar com arma de uma mão? Não, você pode dar um ataque. Ah, tá, tá aqui, ó. Armas de uma mão apenas. Bom, descobriram que o nada tá querendo a roda da vida, a roda do tempo, ou a roda da vida. Ou a roda da eternidade. Ou roda da eternidade, tem diversos nomes pra isso. Ah, tá aqui, uma rodinha tem também. Tem diversas religiões. Sim, também conhecido como manopla do infinito. Como o quê? Manopla do infinito. Também conhecido como manopla do infinito. Que é uma criatura só e tá aprisionada e já tem um exército. Isso, é uma criatura só, não é o nada e o vazio, é o nada simplesmente, ou o vazio simplesmente. E tem. Esse é um alien, pô. E é a nada, né? Porque é a mamãe. É a mamãe. Não, a gente não aguenta. E descobriram que Nimbi tentou explorar a cabeça do, a mente do nada, e isso que deixou Nimbi louco, por isso que Nimbi ficou louco. Ele não era lá, quase ficou louco. Não, ah? Ele ficou louco porque não foi conversar com nada. Não, ele entrou na cabeça. Ah, foi conversar. É. Não foi com a eternidade que ele falou? Não, não, não. Mas também dá pra ficar louco olhando nos olhos da eternidade. E a Toph cagou nas calças e não olhou. Se eu tivesse um ponto, eu ia poder tentar. Ah, ia se fuder. Hã? Não chega. Não mais. Era, eu tinha que fazer um teste só? Já se diminuiu. Era pra fazer um teste só? Eu não aguento. Era. Ah, então eu ia ganhar de boa. Exatamente por isso. Resistência lendária? Aham. Tá bem? Se olhar com o olho só, não tá dando dificuldade? É o Kiko agora? Não, engraçadinho. Palhaço. Mas também é inventado conhecimento. Bom, o que mais vocês descobriram também? Que os Zeradans já tiveram contato com o Sidio. Sim. Ela tinha todo o conhecimento imaginável. É, informações sobre a roda da vida, sobre a roda do tempo, podem ser encontradas em Sidio. É. Isso foi o que o Ungaka passou pra vocês. Vai lá na Cidade das Portas, lá só tem a informação que vocês querem. Eu só queria ter perguntado como o planeta dele foi extinto. Acho que não foi. Ah. Porque, como assim? Ele era o último da espécie dele. Pode ser que tenha sido ele. Então, se você é o imortal, como sua raça morreu? Foi ele, ué. Eles. Pai. Que? Pode o beijo dormir. Sabe por quê? Porque a raça dele só se alimenta do fruto porque a semente do fruto do bambu transa uma vez só por ano e ainda assim se tiver com preguiça nem transa. Ah, tá de brincolho. Até no sorvete. Se você não quiser, fala. De nada? Não é um sorvete de nada. De nada. Você tá pelo roxo? Você tá pelo roxo? Sim, tem. Não dá pra ver que dá. Não dá pra ver que dá. Bom, foi. Peraí, vamos. Um gaca explicou pra vocês. Nossa, mostra pra ele, Cidado. Se ele quer fazer um exame de diabetes, quer ver se tem coronavírus? Bate a mão do Cidado aí. Eu joguei uma vez em cima. Eu joguei uma vez lá Nix com uma semana e meia. Tá porra, mano. Eu tô de quina. Ficou buraquinho umas duas semanas até hoje, tio. Bom. Tudo pode dar seus devidos. Esqueci o que ia falar. Sigil. A gente tava falando do Robin. Se foi ele mesmo pra tudo. Mas aí foi uma coisa em off que eu falei. Gente, sumiu, fugiu completamente. Meus deuses maiores não podem entrar em Sigil. Os deuses maiores não podem entrar em Sigil. Menores. Sigil é proibido para os deuses. Nem os menores. Você fica aqui então, né? Fica lá fora esperando a gente, tá? Vou ficar ligado. É a Dama Sombria. Dama da Dor. Dama da Dor? Controla Sigil. É. Ngaka disse que ela é mais poderosa que os deuses. E que os deuses de Arton são umas bosquinhas feitas perto dos deuses que ele já testemunhou por aí. Sim. Foi exatamente o que eu falei. Ah, sim. Calmir foi trazido de volta à vida pela Cieira, utilizando a joia da a runa da vida. E bugou. Né? E deu tilt. Usando a runa da vida. Só que como ele foi destruído pelo poder de, acho que 5 joias, quem ficou com o diagrama da roda do tempo? Foi você. Foi. Quantas joias vocês têm ao todo? Tem 6, né? É fogo, água, pedras, terra, tô com um. O diagrama tá aqui, mas não tem informação. Luz, velocidade. E velocidade. É, são 6. A única coisa que tem aqui é ar, a gente não tem, não. Hã? Ar, a gente não tem, não. Era vento. Tem, é vento. Tem um tempo que ele deu pra um gaca da velocidade pra não, ele. Não, mas tipo assim. Não, mas é nosso. Tem. Vocês estão com o diagrama que tem as pedras marcadas, porque vocês sabem qual que o nada vazio tem. Só tem o desenho. Ah, eu tenho marcado aqui, ó. O nada vazio tem a sombra, a gravidade e a destruição. Isso. É. Isso. Essa é a. Mas a gente tinha os 4 elementos básicos. Mas eu entreguei pra vocês, porque não tá aqui comigo. Mas aí, tô falando? Tá comigo. Ah, porque tem isso aqui, tem um problema. É druido agora, cuzão? É isso aí. Tem uma cidade de criação, né? A do Asgungaka. É, não, gente, tem, mas agora é criação e vento dele. Criação e vento dele. Agora ele faz o pastel de vento. O Ariel trocou a dele. Ah, tá. Mas só pra lembrar que essas duas são tão com gata, a gente só vai pegar com na chapa, ó. Bom, vocês vão responder a pergunta. Quanto que vocês têm ao todo? O Calmino usou foi 5. 5, né? É. O Gaka explica que o usou demais o poder das pedras rúnicas. 4, usou 4. Usou 4, né? 4. 4 pedras rúnicas foram usadas para destruir o Calmir. E que trazer o Calmir de volta com o poder de apenas uma não é suficiente. E usar demais o poder traz consequências drásticas. Uma consequência, vocês estão vendo o Calmir, que ele fica oscilando entre existência e inexistência. E é um Gaka, ele está criando uma jaula para manter o Calmir preso ali e existindo de maneira estável, pelo menos durante um certo tempo, até vocês conseguirem resolver todo o problema. É isso aí, uma informação importante que eu ia relembrar. E um Gaka ia reconstruir Arton, né? Não, vocês disseram que não, que vocês viram. A líder suprema do grupo. Não. Eu falei e vocês escuta, caralho. Teu cu. Não, meu cu não fala. Fica... Um bom líder sabe delegar, caralho. Como é que seu cu fica? Parece um peixe, mano. Não, vocês perderam aquele limitando o Fiddle, cara. Eu não falei que não quero que impeça. Eu falei que a minha opinião, minha pessoal, tá, que um Gaka não participe, que isso fique pra gente. Porque eu acho que a gente que deve restaurar o Arthur como ela. E aí a opinião da Siri foi, deixa comigo, eu resolvo. Deixa comigo, eu resolvo, eu terceirizo. O Gaka, faz aí. Foi exatamente o que eu fiz. Aí o Gaka faz umas casas tudo estranhas. É CDHU, né? Bom, é isso. Vocês estão então em Vitália, após ter tido todas essas conversas, e o que vocês fazem? Planeta Shara. Bom. Arthur. Já foi de sigilo. Então, a gente ainda não. Mas vocês ainda estão nele? Não fez a investigação, né? Se os caras usaram as pedras mesmo pra destruir o planeta, ou o cara só deu um socão. Não, ele é um novo. É, então, fazia a diferença, né, se você fosse usar o... Ó, presta atenção. O item aí, ó, presta atenção. Isso aqui é Arton. Arton tava aqui. Aí fez assim, ó. Pum! Aí o que você vai fazer? Pegar uma vassoura e fez isso aqui, ó. Não, então... Pronto! Mas se você fosse usar os itens dos deuses, não funcionaria. Então Arton é plano. Exato, mas não precisa centavo na sorvetão, sorvete de limão. Então vai fazer um outro, vai limão, varrer uns uva, um pedacinho, groselha tipo, e colocar um ovo. Eu pedi pro Gaka que ele ia fazer o radar da Buma. Tu pediu. Ele fez? Não, ele falou que não consegue... Não tem como localizar esse tipo. Você quer localizar as funas? Eu sei localizar as funas. Então sempre um Gaka que sabe. Eu consigo localizar as funas. Então, você localizou as runas. Exato. É verdade, eu partilho disso daí. Todo mundo partilha o runa, né? Não, só os dois. É, sai fora. Tá bom, mesmo. Tá bom, eu tento se ele comenta com o Guilherme sobre localizar as runas no radar, eu tento. Putz, eu partilho isso daí com a Siri. Talvez nada vazio tenha colocado esse senso de direção nela. Eu vou tentar procurar a runa mais próxima. Tipo, entre a gente mesmo. Você tá olhando pro meu peito. Percepção? Joga percepção. 42. Peraí, deixa eu me situar no sistema. 42, não, 52, desculpa. Não, 42, desculpa. Você tá bem? Tá bugando aí? Tá. Tá indo de existência em existência. Você se concentra. E aí você sente a presença da pedra que tá cravada no peito do Guriel. Era peito? Não lembro mais. Peito, é um inferno. Só dele, terceiro na mina. Estão com mais alguma com vocês? Todas, deuses. Todas? E assim ele tá com as delas. Eu não lembro se a gente já pegou as delas. Tempo as quatro, e vida. Não, tô falando assim. Quatro, não. Tô falando da gente tá e da gente. Só tempo e vida. A deles tá com. De fogo tá com monte, né? Ou não? 102 aqui também. Mas qual que é a intensidade? Tipo, um pouquinho ali. Vem. Onde morreu? Não. Não, ele tava fabricando as armaduras de arco. Alguém avisou preparar? Eu acho que. Não, porque eu tenho outro plano. Tal. Já foi humilhado pelo Gaka? Eu sou engraçado, coitado. Gente, cheguei com reforço. Aí, gente, cadê vocês? Demorei, mas eu fiz essa adaga aqui. É o ápice do meu trabalho. Tô orgulhoso, né? Cuidado. Tem um museuzinho, tá vendo aqui? Você sente a presença das três pedras. São presenças muito fracas, você sente. Tá? Mas você não sente presença de nenhuma das outras que estão com os deuses ou com o Gaka. Criel, você tava falando com o Gaka sobre criar uma espécie de localizador. Sim. Das pedras. Eu consigo sentir a sua pedra. Assim, ele comentou sobre, eu consegui sentir a sua pedra. Mas a ligação. Você não sabe. Pelo seguinte fato de que eu imagino que você tenha ganhado do nada vazio, tipo, ó, você aprendeu agora a localizar essas pedras, então vai atrás delas, vai sentindo elas. Pera, é uma coisa que eu acho. Tô te xingando. Isso em on. Você já deixou eu jogar porque eu tenho esse conhecimento. Então use o seu conhecimento, que não é esse. Então, não importa. Mas eu tô sentindo, eu senti a pedra e tô achando que é isso. E assim ele comentou e eu acredito que eu consigo localizar. Eu consigo sentir a sua pedra, as dela. Mas eu não consigo sentir a do Ungaka nem a que tá com os dedos. Bom, se a gente precisar chegar a essa distância, você conseguir sentir alguma pedra, vai ser bem difícil. Vê se você consegue aumentar essa distância aí, porque é o universo inteiro, o multiverso, onde tem que procurar essas pedras, né? Eu vou tentar me concentrar melhor, então. Eu tento me concentrar melhor pra poder sentir a do Ungaka e a dos outros deuses. Tá. Não consegue sentir. Não? Não. Legal. É estranho. Por mais que eu me concentre, eu não consigo senti-las. Eu sinto só as que estão com a gente. Chega mais perto deles, pode ter distância. Pode ser. Eu chego mais perto, próximo deles. Quando você vai próximo, bem próximo mesmo, distância que vocês estão aqui conversando, aí você consegue sentir as pedras. Mas e a distância que eu senti a pedra dele? É mais longe ou mais perto? Quando você chega perto dos deuses, você sente a pedra que tá com os deuses e não sente mais a que tá com eles dois. Vai ser útil isso, hein? É estranho, mas parece que uma anula a outra. Nossa, sabe que distância. Ou elas são... Joga inteligência. Deixa eu tentar pra ver se é distância ou não. Pode ser magnetismo e distância. 22. Você começa a vasculhar suas memórias. O que foi que você tá indo aí, ô? Sim. É engraçado mesmo, eu te entendo. Você começa a vasculhar suas memórias. As memórias compartilhadas com a Cia. As memórias dela. Uma memória vem muito vívida à sua mente. Tá? Quando Cia estava nas costas do Celestial gigantesco, um brilho, um facho de luz foi até ela. Como se estivesse chamando ela e guiando ela numa direção. Ela seguiu nessa direção e encontrou a Pedra da Vida e a Pedra do Tempo. Então, os sentinelas são os radares de busca? Não. Alguém deu esse sinal pra ela? Isso aconteceu. Um sinal foi emitido a partir dessas duas pedras e ela conseguiu detectar esse sinal. Elas foram usadas, né? Então, eu sei falar. Elas foram usadas deliberadamente para enviar um sinal. O que aquele dragão estava fazendo? Não foi o dragão. Foi ela própria. Kaline? A Kaline. Caralho. A Kaline foi e tocou no pilar de Nuyo. Kamikaze. Kamikaze. Lembram disso? Quando ela tocou no pilar, disparou um raio pro alto? Na verdade, dois raios. Um chamou os Eiradan, que vieram de barquinho e salvaram os personagens de vocês em Nuyo. E o outro raio foi o que atraiu a Ciri pra lá. Caralho, ela não salvou da destruição que ela causou. Que bonitinho. Isso aconteceu. Então você lembra que foi emitido um sinal de uma das pedras. Certo? E aí a Ciri, montada nesse celestial, seguiu esse sinal. E quando ela começou a chegar próximo do local, ela conseguiu sentir a presença das pedras. Como que ela conseguiu sentir a presença das pedras? As pedras sendo usadas e ela conseguiu sentir um ardor na palma da mão. No caso das duas mãos. Uma pedra reconhece a outra? Hã? Uma pedra reconhece a outra. Não, mas ela tem uma ligação com as pedras. Uma ligação física, carnal com as pedras. É da natureza. É da natureza. É da natureza, né, meu? Ela tem estampada nas duas mãos dela duas pedras únicas. Uma é a do fogo e a outra é do vento, né? É. Então você é o nosso lugar. É, esqueci que é do fogo e a do vento. Ela tem na mão. Que ela usou, excedeu o poder e gravou nela. Ela conseguiu usar uma versão mais enfraquecida disso. Lembra disso? Você vai compartilhar essa informação? Sim, sim. Tá falando. Então eu agora vou tentar, Jeff. Vou dar uma afastada e vou eu tentar sentir as pedras. Usar. Não, sentir as pedras. Mas eu falo pra você, Guilherme, tenta usar a pedra pra ver se eu consigo sentir. Já usei. Já usei. Não tão rápido. Não tão rápido. Só dá aqui, Ana. Fica estrelingada só. Bom, a pedra foi ativada, suponho que... Né? Certo. Você sente ela também, só que muito fraco ainda. Ah. Como você não tem essa ligação física... Fila da puta! Ô, não me chama assim não, cara. Quer que eu vou mais devagar? Pede. Como você não tem a mesma ligação física que ela, só que você sente, o que você tem com você, é um residual do poder que ela adquiriu. Certo. Quando vocês se entranharam ali suas essências, você adquiriu uma partícula desse poder. Vamos tentar então? É o seguinte, Siri, eu vou correr até uns 2 quilômetros pra lá. Um quilômetro tá bom, né? Já voltei. Tá bom, tá bom. Aí eu corro pra lá, você usa a pedra aqui. E eu tento sentir ela de lá. E você tem que sentir a minha atra. É, tá. Eu senti como? Eu tô com uma pedra cravada no peito. Se ela com a mão sentiu alguma coisa, com a pedra eu devo sentir alguma coisa também. Okay. Então, eu vou me concentrar na pedra e ver se eu consigo sentir. Você sentiu alguma coisa? O quê? Palpitação. Não vai tão rápido, Guilherme. Não, eu vou devagarinho. Vou devagarinho, só o dobro do deslocamento. Só que dash, né? Okay. Percepção, Jeff? Percepção. Será que não é uma função da pedra? Eu também, né? Função rastrear ou função enviar. Isso é tipo... 20, Jeff, natural. 20 natural, que beleza. Oh, tá difícil hoje. Eu consegui pros dois extremos. Tirei 1, usei o luck e tirei 20. 39. É 51. Uma boa ideia. Nós só tentamos localizar a dele? É. Ele usou a dele, aí eu uso uma pra ele tentar localizar aqui e eu tentar localizar lá, entendeu? Certo, entendi. Ambos sentem as pedras. Eu quero saber, eu senti só que ela usou ou senti mais que ela usou? Pra você, a intensidade é muito fraca. Muito tênue, tá? Pra você já consegue sentir com mais clareza as pedras. Pra você é como se você visse um farol no meio de um oceano escuro. O seu peito, ele começa a arder, reagindo com a presença da pedra quando ela é utilizada. Vai virar e não só quando ela é utilizada. Devido à proximidade, você consegue sentir todas as outras também. Vamos, dois. Já ativou agora o poder. Beleza, agora alguém... Era só a Ciela que tinha gravado a pedra na palma. O Muri também. O Muri também, né? O de fogo. O Muri também tinha a mesma coisa. O Muri. Eu assim, sou mão coçando. É, da luz. Eu lembrava que tinha mais alguém, mas eu não lembro. Sua mão tá coçando, deve ser dinheiro. Não, é outra coisa. É fúria. Saudade de Lena. É chato. De Marta, saudade de Marta. É fúria. Bom, agora vamos então descobrir que distância que isso pega. Eu voltei, tá? Alguém consegue... Vamos dar um teleporte pra algum lugar meio longe daqui e ver se eu consigo sentir as pedras aqui? Vamos pra outro plano. Vamos pra outro plano. Bom. Nossa, mas aí já é uma distância, já é tipo, mas exato, estamos testando. 10 metros, 1 milhão de metros. Ah, plano aí. Entrei no plano do Theon. No plano do Theon? É. Ok. Fecha. Um pouco, depois que entrar, você fecha. Fechou? Agora eu vou tentar localizar as pedras ali. Percepção. Mas tem que usar. Não preciso eu usar. Eu preciso usar. E não, ele falou até que sem usar dá pra perceber. É, só que uma boa distância, né? 39. Não sente. Agora eu uso. Ah, eu posso mandar mensagem, eu tenho que mandar mensagem. Pode abrir, tá? Já deu. Você não. Não, já foi o suficiente, pode abrir. Se você sentiu. A gente conversa pessoalmente, abre logo. Ok. Não senti nada. É muito longe. Então, outro plano não dá. Que distância que a gente pode tentar agora, então? não sei. Hotel, você se importa se eu ficar um tempinho dentro do seu plano? Sim, era seu plano também. Bom, sim, mas sim. É, foi o que eu entendi também. 1 quilômetro. Não, eu não me importo. Outro plano, não. Tá meio discrepante essas medidas, né? É que um plano de distância é a maior barreira física. Mas tem que lembrar que essas pedras não estão num plano só também. Será que não? Será que não? Não, essas pedras estão todas aqui. Não falou que espalhando no multiverso inteiro? Ô, Jesus, todo o multiverso vocês mesmo acharam plano? Todas as porras das pedras com o espelho da Wina? Não. Sim, a gente já mandou, vocês mandaram os carinhas que vieram com a Kaline até lá, lembra? É por isso que eles não estão em Arton, meninos. A gente achou todas as 50 pedras? Então, mas eu... Isso sim. Mas por que depois, na hora que eu fui procurar, você não deixou encontrar? Então, porque pra mim não teria como. Como é que é? Antes, anteriormente, a gente localizou todas as pedras. Sim, no espelho. No espelho. Aí depois eu fui falar com você pra ver onde tava uma pedra, um bagulho assim. Você falou que você tenta ver, não tem coisa que você vê, nada. Ah, é que eu tinha tava no copo na prisão. Com nada e tá com vazio aquela pedra. Ah, agora eu entendi. A coisa que você vê é nada. Dia pra cima. Mais óbvio que isso. Nada, né? A gente vai pra cima atrás da roda. Da roda, né? Isso. Os caras já estão buscando outras pedras pra gente. Então, teoricamente, as pedras não são tanta preocupação agora. Não sei se eles não consigam pegar alguma. E a gente só vai conseguir achar 21 pedras. Então a gente tem que ir pra cima. Isso. Então vamos pra cima, então? Com licença. Ele é fanho. Mas. Alguém que é chamada de palestrinha de mandador não vai. Ela tinha uma pessoa. Eu tenho. Uma flor que se não, é ele que tem. O plano é só um local pra se descansar. O bichinho ainda é propriedade minha. O bichinho não é propriedade. É massa. Essa natureza é muito errada. Eu sou druida. Tá, a natureza é ela meu. Quer ser a minha deusa, talvez. Vamos pra cima então, gente? Vamos primeiro saber como é lá, né? Tem alguns amigos que podem passar mais informações sobre isso? Ah, sim, claro. Vamos falar com o Zeradans. É. Eu levo eles até o Zeradans, amanhã. Quem? Eu, Kalim. Olha, eu falo Iradan. Fala, você ganhou. Eu falo Iradan. Ok. Eu também, ó. Iradan. Peraí, deixa eu só montar alguma coisa aqui. Você delay? Eu falo Bug Urso também. Fala Bug Urso. Bug Urso. Bug Urso. Você fala Bug Urso? Eu falo Bug Urso. Você fala, cara. Fala Bug Urso. Eu falo Rob York então também. Tradução do topo, cara. Vocês ficam traduzindo, né? Goblin como Orc, tudo bem, sério? É, mano. Nossa, nada a ver com Orc. Orc com K, né? Com Q e... Não, mas isso aí tudo bem. Eles traduziram Orc como Goblin, como Orc. Nossa. Tipo, nas montanhas lá, fato um monte de Orc. Não é, é tudo Goblin. Do Hobbit, né? É Goblin, né, Orc? É, porque também certo. Se tivesse sido Orc, aí ele já teria ganhado. Vamos lá. Você Goblin é pequenininho. Eu acho que ele tinha o Orc naquela época. Eu acho que ele tinha começado a criar os Orcs. Tinha. Já tinha Orc antes disso também. Os Orcs eram tudo do Mordor. Tinha Orc. Outros tinha. Vamos lá. Fizeram o testezinho de sentir as pedras. Você ficou no tempo no plano do Theon? Agora eu vou ficar no plano do Theon agora. A Ciri vai ficar um plano de campo. Isso. Vixe, vai chegar lá e tá um plano em branco. E a Kaline vai levar eles até o Zeradan. Ok. Tá. Então você tá no seu plano. E a Kaline leva vocês até o Zeradan. Onde eles estão? Tá. O Gauron tá reunido com seus filhos ali, conversando. Muitos deles que acabaram de encontrar ele. Né, e contando suas baixas entre os seus exércitos. Ali no Reino de Lena mesmo. Ali no Reino de Lena mesmo. Todo mundo tá reunido ali no Reino de Lena. E eles estão olhando maravilhados, né, para aquele lugar que há incontáveis eras eles não pisam. Talvez eles nem se lembram mais direito de como que era ali. Né? Outros que nasceram posteriormente estão fascinados por descobrir aquele lugar que é o local de origem da raça deles. Que é o local que eles jamais esperavam encontrar em vida. E eles estão testemunhando pela primeira vez isso com a sombra. É, depende. Se eles foram das baixas... Alguns não vão ver. Depende, né? Assim, eles não estão vendo, basicamente, porque parece que... Ok. Não, tá. O plano da Genética, os planos de deuses do... Não... Bom, E aí vocês chegam. Tem uma associação, né? A Kaline fala. Não. Garon, meu pai. Ele se vira, olha. Olha pra cada um de vocês. Em que eu posso ajudar? Nós pretendemos passar uma temporada em Sidio. Queremos saber um pouquinho mais sobre como é. Onde? Sidio. A cidade das portas? É essa mesmo. Sabemos que vocês tinham uma base lá, queria saber um pouquinho mais. Queremos saber sobre a demora dois. Bem, não posso ajudá-los com isso. Mas meus filhos poderão. Converse com eles. Tampa. Ele pede pra uma irada. Tomando o cu. O nome dele é. Esse bagulho desse sigilo aí é planeta das portas. Planeta das portas, fala. Das portais, eu achei que era. Não, das portas. Tinha uns portais lá das portas. Como chama aquele joguinho que tinha antigamente que era um paredão assim, tinha um monte de portinha que abria? Porta dos Desesperados. Não, deve ser de mal. Era a fase da cozinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Abertura do Scooby-Doo. Você jogou o Castelo Rá-Tim-Bum? Não. Tinha fase da cozinha, que era cheio de gaveta, cheio de porta pra todo lado. É um cu, pelo menos. Você tinha que achar as coisas, nossa. Mas também a da... É tipo um jogo de memória, só que na vertical. A parte do sonho do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories também. Essa dentro da pirâmide, ó. Do outro. Três elfos negros e Iradan se adiantam, se destacam daquele grupo e chegam até vocês. Um deles fala: eu posso lhes falar alguma coisa sobre Sidio. Vivi por lá. Meu nome é Indra. Você falou comigo, Briel, na Vila Real. Você e sua companheira Sidio. Eu lembro. Na ilha de vocês, não? Sim. Vocês ativaram algumas de nossas ordens de comunicação. Desconfiamos e colocamos espiões para segui-los. Este é Hadesh e esta é Shanti. Eles estiveram atrás de vocês para investigá-los e descobrir o que vocês estavam fazendo com a nossa ordem. Hadesh, eu conheci, ó. Ah, eu também. Muito bem. Eu não lembro, não. Eu não lembro desse nome. Eu e Ariel não lembro, Griel talvez. Quem não, quer? Griel não lembra também, Griel não viu eles. Adeus, adeus. E eu não faço a menor ideia. Não era lá de dentro da Glenora? Na gente, não. Não? Não, ficou esperando só eu. Vocês estão nisso em um? Vocês estão fazendo essa? Ah, não, eu não, porque eu não tô lá, desculpa. Não, eu tô. É assim, ele não tá. Ah, desculpa. Então a Toff não viu, que eu fugi então. O Hadesh, ele se aproxima. Eu sou o Hadesh e eu estava vigiando vocês na cidade de Valcária. Inclusive, eu fiz contato com o Cielo. Ela não está aqui? Não, ela está brincando com o bichinho dela. Estava. ocupada. Putz, já subiu. A outra, a Iradã, né? A Shanti, ela... Eu sou Shanti. Eu só pensei. Sou Shanti. Eu estive vigiando-os enquanto vocês estavam na Grande Floresta ao Sul. Embora vocês não tivessem percebido isso. Como que eu nunca percebi isso? Você acha que nós vamos conseguir isso? Não, eu tenho certeza. Eu sou uma mestra da ocultação. Boa. Também é muito bom ajudar, né? Porque se eu me lembro dessa viagem, não foi uma viagem muito aprazível. Uma poleirada nas costas dos seis, vocês não... Não tinha por que ajudar aquele que eu não conheço. Mas agora tudo isso é passado. Como é que você conhece o bem e o mal? Ponto de egoísta. Eu viro as costas andando. Não ajudo que eu não conheço. Eu viro as costas, você andando. Bom, então por que vocês estão aqui se apresentando? Vocês, porque agora se conhece. Agora não ajudar, né? Vamos fazer a pedra. Agora sim, um pouco mais sobre vocês. Agora, as ações de um ou de outro refletirão no destino de todos, não é? Sim. Tá chovendo? Bem. Chuva. Chuva. O que vocês desejam saber sobre a cidade dos portais? O que você puder falar, como agradecer. Se tem perigo, como chegar? Como chegar, a gente leva. Vamos ver o seguinte: o Calvary está em stand-by, mas não tem outro Deus que possa fazer? Falou. Yes, o carro tá fechado. Pergunta, conversa. Camisa, Ariel, só a moto de vocês tá fechadinha? Puta, não fechei o vidro. Ah, fecha lá. Fecha o vidro dela. Eu sei também, hein? Se eu não lembro das coisas... Tá cedo. É que o Pepsi não pega isso, não vai deixar aberto. Não, tá ouvindo na casa do Pepsi, vai deixar igual o passado, tá aberto. É lenda deusa deles, né? Deixa ele pegar e deixa aberto. Filha, vai! Tá tudo bem? Perigos. Existem perigos em si, muitos perigos. Você tem qualquer conhecimento sobre lá? Não. São. É Kalina, você não tá lá, mano. Tá, ok. São um povo que nunca saíram de Arkham. Eu olho em volta, tem um dos perto aí? Não. Próximo, oh. Vocês não. Estão controlando longe dali. É só quando tem poder, né? De visão ou todos eles têm? Como é que é? Aquele poderzinho de fazer a gente ver o que tá pensando, sabe? Não entendi, faz a pergunta completa. O Calmir religioso usou várias vezes com a gente, poder de ele tipo, quer aquele negócio de passar a mente, ó. O que você tá pensando, passa pra todo mundo, entendeu? Ligamento vulcano, sabe? Ah, tá, ok. Porque em vez de explicar, mas só se ela já compartilhar aquela visão toda. A gente já conhece a cidade, a gente entende melhor. Entendi. Roleplay ali, ó, conversa. De qualquer forma, vou ter que escrever. Sim. Não, não dá pra pular o mestre. Até porque pode ter coisas que nós queremos saber e a gente pode perguntar, e o mestre normalmente não passaria. Exato, vou passar todo mundo. Pô, vocês vão ter que chegar lá e descobrir tudo. Conta a prova. Existem perigos em Sigil, sim. Pois a cidade, ela fica no centro do universo. É a mais antiga. É a eterna. É imutável. Arrisco. Baixou demais, né? Tudo bem? Não, isso aqui é muito baixo. Então, baixou demais, bicho. Arrisco dizer que se o universo acabar, Sigil permanecerá. Aguardando o início do novo universo. Está gelado, hein? Mas como ela não iria acabar? O navio vazio não iria até lá? Não sei. Mas Sigil é uma cidade que tem uma natureza estranha. Diferente de tudo que vocês estão acostumados a ver. E vocês ficaram lá por quanto tempo, em cima? Muito tempo. Vocês ouviram alguma coisa sobre a Roda da Eternidade? Não. Mas se existe tal coisa, o local correto para se procurar informações é lá. Em que lugar de lá que a gente pode achar informações? Como? Em que lugar de Sigil a gente pode achar informações sobre a Roda da Eternidade? Existem bibliotecas. Vocês poderiam começar por elas. Eu queria não chamar muita atenção. Tem algum jeito de passar despercebido? Vocês não chamaram atenção, isso eu garanto. Por que não? Porque Sigil é uma cidade que está ligada a diversos planos, diversos lugares. Criaturas de diversos planos vão até lá em busca de informações, em busca de serviços, em busca de mercadorias. Ela, além de tudo, é uma cidade comercial. Então aqui no plano de Jânio tem alguma porta para você? Não. Aqui perto tem alguma? Não. Como é impossível acessar Sigil dessa forma. Qual é protegida. De que forma que a gente e os deuses não podem entrar lá. Existe um jeito de usar círculos de teletransportação? Não. Impossível. E como a gente chega lá? A única forma de chegar até Sigil é vocês indo pelas terras exteriores. É que assim... Para chegar às terras exteriores, o melhor jeito é indo através de um dos planos exteriores. Deixa eu entender. Dá pra chegar de barco lá? A cidade dos portais não tem um portal que chega lá? Sim. Não tem. Ela tem portais que levam a todos os cantos do multiverso, mas nenhum portal leva até ela, a não ser os que estão na cidade das terras exteriores. É... Bom. Merda, né? Aqui é bem mais gostoso. Isso a protege. Sim, uma cidade dificilmente acessada, mas que acessa qualquer lugar, qualquer conhecimento. É, acessa, mas não volta, né? Exato. Vocês conhecem os planos exteriores, pelo menos? Qual deles vocês têm acesso? Quarto. Nossa, a menor ideia. Bom, não é como se Arthur também fosse tudo igual, né? Eu vou lhes explicar. Aliás, aqueles 22 também provavelmente vão gostar de ouvir isso. Não sei não. Talvez eles se sintam inferiores ao menos. Pus um pouco na gaveta já, pra ver se melhor ficar. É bom saber o seu lugar. Eu tava derretendo. Só porque eu gosto disso. Qual a língua, hein? Binduíno. De nada. Então, você sabe falar binduíno? Ele pega e faz... É burro, né? É. Uma magia. E aí se forma diante de vocês uma imagem. Certo? Essa imagem que se forma, ela é como se fosse um... É um círculo. É uma roda. Certo? Toda dividida, toda segmentada. No meio dessa roda existem vários outros círculos menores. E aí ele gira essa imagem de uma forma tridimensional e você vê que são esferas e um anel. Certo? E desse anel ele converge assim, que seria para a visão de vocês, para baixo. E nesse local para baixo tem um outro anel. E nesse anel, no meio desse anel inferior, existe um pico, um pináculo. Um pináculo. Certo? E suspenso na ponta desse pináculo existe um anel. Ele mostra isso pra vocês e fala: bem, esta é Sigil. E vai se aproximando dos deuses e falando isso, tá? Enquanto isso, vocês vão caminhando também junto com ele e a ilusão vai flutuando acompanhando vocês. Ela fica no pináculo, no topo do pináculo das terras exteriores. Esse platô aqui é onde ficam as terras exteriores. Ele tem um diâmetro infinito. E existem várias cidades. Essas cidades dão acesso aos planos exteriores. E aí sai do ar menor, vai para o ar maior. Acesso aos planos exteriores. Cada uma dessas cidades é conectada a cada um dos planos exteriores aqui. Vem essa esfera central. Essa esfera central é o plano material. E misturado a ela, existe o plano das sombras e o plano etéreo. O plano etéreo não aparece. Por isso vocês conseguem acessar o plano etéreo e o plano das sombras de qualquer ponto, utilizando apenas as magias adequadas. Qual é o plano das sombras? Hã? É de Deidre, Shadow Fell. Mas existe um plano da sombra, Shadow Fell. Essa imagem que ele tá mostrando é muito louca. É muito louca. Eu tenho ela que eu vou mostrar. Flutuando no plano astral, ele mostra, tem o aro. E entre o aro e as esferas interiores, ele fala, esse é o plano astral. Por onde todas as almas navegam quando vão para os planos exteriores. Para o seu descanso final. Flutuando no plano astral, vocês veem os planos elementais: terra, ar, água, fogo, energia positiva, energia negativa e também diversos outros semiplanos. Não, acho que não. Tá chovendo vocês aí? Não. Então, que boa. Tá sendo bem. Diversos outros semiplanos. Eu não sei vocês, mas eu acho que já tá bom de umidade por agora. É uma boa. É, tá bom de umidade já, né? E de ventinho tá bom também? Não deixa. Pode deixar. Então, de umidade, normalmente é... Os planos exteriores, nesse anel exterior, né? Esferas no centro, que são o plano material, o plano das sombras, o plano etéreo, os planos elementais, né? Positivo e negativo. E alguns semiplanos. Os semiplanos são, por exemplo, o semiplano elemental do metal, que é uma mistura, uma combinação dos planos elementais da terra e do fogo. Existem outros semiplanos elementais também, e diversos outros semiplanos. Cada vez que vocês criam com alguma magia um semiplano, ele se cria flutuando aqui, no meio do mar astral. E os planos dos deuses que vocês cultuam? seus deuses maiores também são apenas semiplanos. Estão flutuando no mar astral, no plano astral, e se conectam a outros planos, aos planos exteriores, que estão acima dos planos dos deuses. Quando ele fala isso, os 22 voltam a atenção para ele e olham assim com estranheza. Chover fortemente em Itália. E aí os deuses vêm, olham assim por cima para entender o que está acontecendo e impedem de chover em cima de vocês. Faz cabaninha assim com a mão dele. Ele olha para os deuses e fala: sim, existem outros planos superiores aos de vocês. Seus planos aqui são apenas semiplanos, por isso vocês são onipotentes aqui. Deuses, hein? Não, ninguém os controla. Mas há bem muitos? Sim, diversos deuses de outros panteões, de outros planos, outros planetas, utilizam esses planos. Caralho, tá muito desculpado. do navio. Ah, que soca! O convite tá reforçando o convite. Tá que sai de moto. Né? Atravessa por uma porta. esses planos eles se misturam. E também é possível ir até lá navegando tanto pelo rio Oceanos quanto pelo rio Estígio. Pelo Oceanos é melhor. É pacífico, né? É pacífico, é assim. Tá comendo o Zecalote, é? É? Tá comendo o Zecalote? Ok. Vocês realmente irão até lá, eu tenho como ajudá-los. Faz um sinal, não sei se vendo, e traz um enroladinho, um tubo, ele abre o tubo, puxa. Esse é o mapa dos planos. Vixe Maria! Vixe Maria! Vocês estão vendo? Ó, aqui são os planos exteriores. Ah. Aqui é o plano material, que é dividido com o plano das sombras e o plano etéreo. Esse miolo aqui no meio é o plano astral. E aqui você tem os planos do ar, da energia positiva, do fogo, se eu não me engano, da terra, da água, da energia negativa. E aqui todos os planos exteriores. E aí quando você gira essa imagem tridimensional, você vê as esferas interiores aqui, os planos exteriores e tudo convergindo para as terras exteriores da Nubara. Sim. E o Sírio está... Aqui no meio tem um monte e um anel flutuando. Para baixo? Para baixo ou para cima? Não importa aí. Não, a Terra é redonda. O multiverso é plano. O multiverso é plano. E ele pega e entrega outros mapas para vocês. Essas são as terras exteriores. Vem? O pináculo e a cidade de Sigil flutuando acima dele. Da terra de Sigil? Mapa de Sigil? Sim, mas talvez eu tenha aqui. Talvez seria útil. Tá vendo onde são as bibliotecas? Sim, eu posto alguns mapas de Sigil. Aliança, pelo Brasil. Eles não verão os deuses. Puxa do tubo, entrega. Esse é o mapa aproximado da cidade. Ah, excelente. E aqui é a vista de fora. Caramba, uma rosquinha. É, uma rosca. Sim, chama rosquinha. Por que Ragnar tem esse sentido vermelho? Hã? Por que Ragnar e Ragnar tem esse sentido vermelho? Porque eles são os deuses que acenderam depois. Eles criaram os semiclones deles depois. Ah. Só por isso, pois todos os deuses originais de Arthur em azul e em vermelho os outros. Vejam, esses são os semiclanos dos deuses maiores de Arton e suas ligações com os reinos exteriores. Essa noite de Arton, o que é? Pingou. Ah, essa chuva que não para de cair em Itália. Ou deve ter sido chovido de sorvete. Eu me chamo de sorvete. Porque deu vontade de ver. Não dá vontade. Eu também quis fazer, mas não tenho material aqui. Se eu conseguisse imprimir isso no EVA, eu ia fazer a cidade de Sigil escalar. Bem bonitinho. Deixa eu ver. Não é assim, tá lá na varança. Amor. Amor. Tá, tu liga. Joga lá pra mim. Joga. Joga. Um legado de saliva. Sangue? Saliva. Ah, é. Como que ela sugere isso aí de sangue? Aqui onde você quer ir até lá? Até o chamada da senhora. Salão do quê? The Lady Water. Ah! tem os nomes também, dos bairros. Você jogou? Você jogou, né? Você é holandês. Você jogou? Você jogou? Você jogou? Você jogou? Uma certíssima. Tem uma holandês argentina. Você chegou a jogar, Jeff? Fez. Castelo Rá-Tim-Bum, um jogo, Master System. Puta, era legal pra caramba, vou jogar. Por que Master System? Na verdade, preciso baixar o emulador pra jogar Alex Kidd. Joga em porra, mano. O que tá acontecendo aí? Vem aí, Rafa. É só um contratempo. Grande série. É muito legal essa série. Qual série? Contratempo. O cara, ele resolvia problemas das pessoas. Uma pessoa que ficava bem. Só que ele sempre encarnava no corpo de uma pessoa aleatória. Pra resolver os problemas ao redor daquela pessoa. Eu acordava, estava no corpo de uma mulher, eu tinha que descobrir quem que era a mulher, o que estava acontecendo, o que queria ter que fingir que ia acontecer. Tem que se adaptar, né? Muito massa. A cidade faz assim, né? Tem duas cabeças? Que bizarro. Você assistiu A Origem? Então, deixa eu ver esse papel. Exato, A Origem. Já que vocês estão tão interessados, eu não querendo spoilers, eu tenho aqui duas magigrafias de Sigur. Puta que pariu. Vai bugar aqui pelo labirintite. A origem. O doutor estranho. Tá desesperado. É um donut gigante. Legal. Mount Targon. City of Donuts. Então, você quer falar, você vira à direita e vai virando, né? Essa direita, depois a direita, a direita. Eu só vou uns 45 anos. Bem, a partir dos senos divinos aqui, vocês conseguirão acessar os planos exteriores. E cada plano exterior se liga a uma das cidades das terras exteriores. A partir dessa cidade vocês encontrarão portais que levarão a Sigur. Ou podem ir a pé também. Pois eu não recomendo. É, essa é um pouco difícil. A menos que vocês se resolvam. Bom. Vocês devem escolher então qual caminho fazer. Ou percorrer por um dos seus. Qual é o caminho mais seguro? Oh, não há. Eu gostei de um Jardori aqui. O que é Jardori? Geralmente é um reino. Viajar pelos planos sempre é perigoso. Mais perigoso que qualquer desafio que vocês enfrentaram. De Jardori foi para Jardori. Falarei um pouco sobre cada reino para vocês. Você vamos falar essa língua um reino específico. Hã? Querem que eu fale sobre cada reino ou sobre algum reino específico? Alguns são bem óbvios, né? Tipo, os nove infernos de Bathory. Esse nós não vamos. Esse também nós não vamos. Tá bom, né? O que é? Você tá cansado de ficar lá? Estou. Ah, como foi... que é a Arbórea? Ele foi pra esse lugar na... Na aventura de, na campanha de Vamos de Vela. Arbórea. Parece que tem árvore. Oh, Celeste, pelo que eu disse, é um reino bom. Só tem deuses bons no reino lá. Ó, acho que vocês deviam ir por aqui, ó. Não, esse não. Os Nove Infernos? Os Nove Infernos. Vamos lá, Libertad. Esse é o Pináculo, eu cheguei direto na cidade, é isso? Não. Vamos lá, Libertad Tiamat de verdade. Ó aí, Jeff, ó. É, aqui é o Nome Inferno, ó. aqui é o Nome Inferno. Olha, eu tô com a cabeça. Mas o inferno é 5. 6 e 3. Você te garante que o inferno não vai ficar lá. Você escolheu ir por mecânico. Aí, ó, que tá uma porque na tosse liga uma celeste. Deus escolhe. Mas nós estamos em... Sete paraísos escalonados de celeste. Celeste é a terra do esplendor. É onde o bem supremo é idealizado. É a ordem que vem, a compreensão e a misericórdia. Elísio. Elísio é um negócio legal. É, o outro canal do seu tipo não era muito bom, não. O filme também não. vamos ver os sinais que vocês não possam botar. Arcádia. Arcádia é a terra da perfeição. É onde as leis são formuladas para o bem comum. É o plano onde nasce a harmonia. Arbórea. Campos abençoados do Elísio. É a fonte do rio Oceanos. É um lugar de bondade suprema. Ah, isso é legal, viu? É uma terra tão agradável que talvez você não queira deixá-la. É, aí já pesou. Corona, corre. Floresta das Terras Selvagens. É um domínio de selvageria natural e abundância. É a floresta eterna. Que bom ver. Boas as florestas. Também. E para onde vão os mais leais companheiros animais ao morrer. Ah, legal. A gente vai encontrar o táxi lá? Pode ser. Clareiras Olímpicas de Arbórea. É um plano de paixão e paz. É a abundância da natureza em toda a diversidade de sua glória. É o domínio dos senhores dos elfos. Dá pra ir de glória e tá lá, viu? Tá quebrando aí. Já. Chegou pra nós. Gente, dá pra cortar um fim legal. Se a gente for pro plano do oceano, a gente já cai direto no plano aqui do meio. E aí já é, ó, tem família amarela. Se você olhar ali, ó, tá o 12, ó. O plano de glória tá muito perto da beiradinha. Glória de quê? Não dá pra ir pra esse plano astral. Aí ele dava com 14 e os 13. Dá pra ir pelo plano astral sim, rapaz. 15 é arbórea. Sim. Tá bom, você gosta? Dá pra ir pelo plano astral também, é divertido. Vamos matar o caranguejo? Vamos matar o caranguejo. Então, o Glória dá tanto pra ter a selvagem quanto pra arbórea. Então, arbórea. Se o caranguejo estiver contaminado pela Serra Sombria. Arbórea da paz. Ué, é bom falar o segundo da paz. Não, dele é. Arbórea, tá? Jeff, arbórea da paz, né? É arbórea da paz. É paixão e paz. Plano de paixão e paz. É, deve ser uma É relaxigosa, entendeu? É relaxigosa. Vejam, aqui planos elementais, planos interiores, esses planos estão ligados. Eles têm relações. Vai pro seio. A arbórea deve estar ligada ao plano do fogo. É, o que não faz o menor sentido. Paixão. Ah, é a paz, fogo. Jeff, quem faz depois que você gosta. Mas ele pode ir pro plano de algum deus pra esse daí, né? Esse daí, isso. Estamos de glória. A gente vai pra Arbórea. Não tem problema aí pra Arbórea. Então, o do oceano já tá direto no plano da água. Ele tem um metal. Mas depois a gente não tem que passar pelo plano elementar, tem? Que plano elementar? O que você tá falando, meu filho? É do plano. Vocês têm que acessar os planos exteriores. Os planos exteriores acessar o portal que leva as cidades para as terras exteriores. Quer ver, ó? E depois civil. Esse mapa aí vocês têm que acessar esse anel externo. Guardinha. Isso. Pega os outros mapinhas aqui. Esse aí. Cada um desses planos numerados vai dar acesso a uma dessas bolinhas aí. Ah. A partir dessas bolinhas vocês conseguem chegar em cima. Fora, a gente tá dentro. Vocês estão no centro. Estamos aqui. Exato. Não, não. Agora no momento não. Vocês estão no semiplano de Helena. Então assim, a gente nasceu e então é um. Isso, nasceram no 1. Então achei que o centro aqui seria aqui. Não. Bom. Que faz sentido. Alguém tem alguma sugestão de caminho? Agora. Desde que eu siga esse aqui. Olha o Deadpool voltando nele mesmo. Pra mim, eu não sei, Sarbora. Paz e paixão vai ser ruim. Vai ser ruim. Eu gosto do Celeste. Paz e paixão vai ser ruim. Né? Celeste é o quê? É o reino da bondade. Já! Mas é que é um local tão bom que talvez você não consiga não ter a sair de lá. Sim, mas ela tem os dragões de metal. Não, eu também eles quero muito, mas eu Kaline não quero não. Não existe dragão de metal em Arthur. A gente volta por lá. Na volta a gente passa. Na volta a gente passa. É, eu também ouvi isso com a gente vai passar de Gaurásia. Nunca passa em Gaurásia na volta. Vai pra cá. É, agora não tem mais. Exato. Sigil, isso é Sigil. É a cidade da Rosquinha. Tá aí o mapa, se quiser decorar. O da boia. Tá vendo? Aqui é plano. Mas só a terra eles interior, estão a terra interior não. E vocês estão vendo aí, ó, que no anel externo, o reino que fala um número, por exemplo. 18 se conecta com 17 se conecta com 19. Se você for andando, atravessando 18, continuar, tem uma hora que você vai sair no 17. No sentido oposto, você vai sair no 19. Vai do que plano, é, não se repete. Dá pra você dar a volta? Dá. Pra dar um rolê. É tipo o Santos Vicente, Jeff? Hã? É tipo o Santos Vicente? É, é tipo o Santos Vicente. Você tá andando com a fila do outro estado. É, exato. É muito divertido, cara. Sei, eu fui já. Beleza, mas... informações pra, novas pra você. É legal, aqui de Santos ou outro. Já atualizaram vocês sobre a cronologia do universo. No meio da rua, os planos, vocês estão no plano Quilene, né? Da vida. Os planos dos deuses, eles são só semiplanos. São bolinhas, dentro das quais eles são soberanos, são recorrentes. Mas o universo é muito mais vasto do que isso. Essas imagens que ele está aí circulando pra vocês mostram o que é de fato o multiverso. O universo é composto dos planos interiores e dos planos exteriores. São quantas pedras? Nos planos interiores você tem aqui, ó, no centro, não, o plano material, que ele se mistura com o plano etéreo e com o plano das sombras. Não vem daí. Mas pode ter, ué. Ao redor dele, esse monte, esse meio aqui, é o plano astral, que é para onde as almas vão. Por onde elas atravessam, tem um caranguejo que corta cordão de prata. E as almas, elas atravessam o plano astral para chegar nos planos exteriores. Antes de chegar nos planos exteriores, tem os planos interiores. Que são eles? É, plano da ar, energia positiva, água, fogo, terra, energia negativa. Certo? E existem diversos semiplanos, diversas bolinhas aqui também de planos particulares. Os dos deuses estão no meio dessas bolinhas aqui. Ali eu atualizei colocando os planos dos deuses de Arca. Então quer dizer que, tipo assim, eles são insignificantes. São insignificantes. Né? Dentro dos planos deles, são bolinhas, eles são super poderosos. Mas o destino final das almas mesmo são os planos exteriores aqui. E alguns deuses de outros universos habitam esses planos exteriores aqui. Claro. Mas lá eles não são onipotentes como os deuses de Arkham são nos seus planos. E se os deuses de Arkham forem para lá, eles também não vão ser onipotentes. Por exemplo, no plano de Celestia, vive Bahamut, que é o deus dos dragões metálicos, os dragões benignos de Faeron. Vive Heironeus, que é o deus da coragem de lá. Vive também Moradin, que é o deus dos anões de lá. Cada deus tem seu reino ali. Dentro do seu reino ele é onipotente, mas ele não manda no plano todo. E esses planos todos, eles são de extensão infinita. Os semiplanos, eles têm extensão infinita. E consegue chegar no final. Acaba sendo aqui um caos não. Ao mesmo tempo, né? Porque... é um caos, mas tem uma ordem nesse caos. Sim, sim. Então tem essa dualidade, né? Todos esses planos exteriores, eles têm um portal que leva a uma das cidades que existem nas terras exteriores. Pega o mapa das terras exteriores aí. Tá vendo? Tem esses... cada uma dessas bolinhas aqui, ó, são uma das cidades que tá aqui, nesse miolinho. Certo? Que são essas daqui. Ou esse mapa do mundo. São essas cidades aqui, ó. De barco na Queronte. Essas cidades se ligam... não é rápido de portão? A esses planos aqui, ó. Então, você vai ter que andar pelos planos pra chegar até a outra. Então, você pode sair de uma bolinha aqui de um plano de um deus, por exemplo, vir pra um plano desse, se a gente sair daqui, procura o portal, o portal vai levar pra uma dessas cidades. Um daqui, dessas cidades, que andar tudo tem portais que chegam até aqui, Sigil. Que é onde vocês querem ir pra buscar as informações. Exato, mas a gente vai ter que andar lá dentro. Também dá pra ir a pé pelas terras exteriores e escalar a montanha. Pelos dois rios dá pra ir direto. E o Eiradan, que tá contando isso, tudo isso pra vocês, falou que não é recomendável fazer isso. Não é mais longe, né? Porque o portal é um pouco perto. Não é recomendado. Não é recomendado. Tá a mesma distância. Então você fica cortando. Quais os perigos que a gente corre? Ele falou que são perigos que vocês nunca imaginaram. Que viajar pelos planos sempre é perigoso. E que na cidade de Sigo, o Théon perguntava, como que a gente faz para passar despercebido? Ele falou, fica tranquilo, senão vocês não vão chamar nenhuma atenção. Sigo tem uma variedade tão grande de criaturas que vocês não vão chama a mínima atenção lá. A cidade. E olha como que é a cidade. A cidade, ela é um anel, é uma rosquinha. E você oca, e você anda dentro dessa rosquinha. Nossa, mas é aí que assusta, porque você tem tudo quanto é tipo de criatura aqui. O que, que eles podem fazer com a gente? Tudo. Exatamente. Tudo. Nada é regra. Exato. Muda tudo. Bem-vindos a Planescape. É o inferno. É. Bem-vindos ao inferno. Não. O inferno é outro lugar que a galera não tá querendo ir. Eu conto com você pra convencê-los do contrário. Eu também conto com você, se você quiser ir na Globo. Tá catalogando aí os nove infernos. E é bom que tá falando, que os nove infernos chegam direto, né? Já dá porque... Ó. Os planos que vocês podem... Primeiro de tudo, vocês têm que sair de onde vocês estão e chegar nos planos exteriores. Eles são... Vou falar todos eles. Boa, Resmol, os nove infernos, ó. Muito da hora isso. Celestia, Litópia, Elysium, Terra Selvagens, Arbórea, Isgard, Limbo, Pandemônio, o Abismo, Cárcere... Não é o Abismo, é o Abismo. Os Exércitos Cinzentos... Gena, os Nove Infernos, Aqueronte, Mecanos, Arcádia e as Terras Exteriores. Cada plano ainda, exterior, alguns deles se dividem em camadas, olha. Eles se dividem em camadas. Por exemplo, os Nove Infernos tem nove camadas. E aquele ali que tem uns 50 mil, quanto que é? Esse aqui é o Abismo. O Abismo Infinito. O Abismo. O Abismo. Por que eu tenho um? Por que eu tenho uma? Mecanos. Que é, zumbis, só por Limbo. O Abismo é aquela parte. Mecanos e o Limbo, os dois que tem uma. Bichinho com a Mecanos. Mecanos é o melhor de todos os reinos. Deve ser dos gnomos, das mecanoides. Não, Biop é o dos gnomos. Mecanos é o dos Formians. Ah, e dos Modrons. É os bichinhos que se juntam no outro. Quero não. Megazord? É. Vou falar resumidamente cada plano, vocês vão decidir por qual vocês querem ir. Seja por ser mais seguro ou seja por ser mais divertido, viveremos aventuras planárias. Temos que chegar cada um com o seu plano. É isso aqui. Isso. Fudeu o dia. Vamos lá, primeiro plano. Isgard. É um lugar de heróis e de glória. É onde a guerra é deflagrada e a coragem é testada. É o campo de batalha da eternidade. Valhalla? Alguém volta nisso? Nossa. Isgard é isso aqui. Arsenal voltaria. É. Isgard. Oh, caramba. Isgard é esse plano aqui, ó. Sem graça. Só tem pancadaria. Que né? Hidromel. O Limbo. O Limbo também é interessante. Caos eternamente mutável do Limbo é o nome do lugar. É onde tudo e nada é possível. É onde caos primário fervilha. É onde os elementos vêm pra morrer. Ele. O Limbo. Olha o mapinha do Limbo. Eu acho que eu não quero ir morrer, não. É a voragem. Vamos ao próximo plano. Profundezas ecoantes de Pandemônio. É um lugar de ventos uivantes e ruidosos. É um reino subterrâneo de escuridão estígia. É onde a sanidade é cercada de loucura infinita. De boa, né? Assim, é, super neto. Esse é o Pandemônio, ó. Mapinha também de Pandemônio, meio sem graça. Você tá facilitando muito a nossa escolha até agora. Até agora, três em nada, vamos lá. É, três camadas não. Infinitas do abismo. Não. É uma infinidade de horror aprisionante. É o lar de demônios. É onde a moralidade sucumbe e a ética perece. Tô de boa desse também. Eis o abismo. Suas infinitas camadas. Quanto mais você desce no abismo, mais... Quando você chega. Por que alguém iria descer? Quando você olha pro abismo. E às vezes você não percebe porque, que você desceu. Porque na primeira camada você volta só com enjoos. Na segunda camada, já assistiu Out of the Abyss? O anime? Assiste. É. Esse anime é foda. Porque as pessoas vão, tipo, ficando sendo sugadas, sendo corrompidas. Elas vão. É, a gente fica preso. Profundezas tártaras de cárcere. É um plano de exílio. É o plano prisão do multiverso. É onde os ostracizados planejam seu retorno. Todo mundo fala, eu voltarei, vai pra cárcere. Só tem gente legal lá. Só gente legal. Bandido da Luz Vermelha. Esse é o mapa de cárcere. Schwarzenegger. Parece uma cebola. Que tem uma forma de homens depois. É, uma cornucópia na cauda do escorpião. Cebolinha. Ou seja, é uma nuvem ao lugar. Cada um viu uma coisa. Cada um viu uma coisa. Desertos cinzentos de Hades. É onde o mal brota eternamente. Não quero, não. Todos eles, mas é um plano de apatia e desesperos infinitos. Posso riscar, né? É o grande campo de batalha da Guerra do Sangue. Não teremos isso. Gente, já foi um quarto. A gente manda o ar pra eles. Olha o Hades, a imagem do plano dele. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Quem diria que o plano de Hades tá pegando fogo? Não sei, tem um cérebro morando lá, tá pegando. Eternidade gélida de Diena. É um plano sem caridade, misericórdia ou piedade. Também não queremos. É a fornaça da perdição, as fornalhas quádruplas. Nossa. É onde Yogolotes saltam através de intermináveis encostas vulcânicas. Não queremos. Próximo. É um monstro... Os Nove Infernos não precisa descrever, que a gente também não quer. Não, vou descrever porque é legal a descrição, poxa. É tipo inferno, só que não. Ah, em Diena tem uma coisa muito legal, que é a cidade rastejante. Que é isso aqui. É a tartaruga? É uma cidade com milhões de perninhas. Ah, pernonas, né? Já virou a 13ª era. Máquinas mordais. Puxa, é isso. Nove Infernos de Bator. É um inferno onde a compaixão fenece e as más intenções abundam. É o lar dos demônios. É o plano das regras da ordem e revela o coração do mal. É sempre assim, né? O lar onde a bondade fenece e a maldade engrandece. Já foi quase metade. Onde tem sorvete grátis aí? Na esse, geladeira. Esse aqui, se alguém quiser pra esse, já pega. Essa é uma imagem dos Nove Infernos de Bator. Ah, não parece tão inferno. É, vai lá então. Não, mas é civilizado os Nove Infernos. E aqui os Nove Infernos. É, tem. E eles são nove, realmente. É, não sei, tá rasgado, né? A gente tem que passar por um desses lugares. Os Nove Infernos são Avernus, Dis, Minauros, Flegetonte, Estígia, Malebolgia, Maladomine, Cânia e Nessus. E se a gente tirasse no dado? Tiamat. Melhor não, né? Nem fudendo, cai abismo. Então, eu tinha contado com isso. Tiamat habita os Nove Infernos. Sim, é prisioneira nos Nove Infernos. Acho que é o primeiro. Outro legal. É, primeiro. Era. Campo de Batalha Infernal do Aqueronte. Voltou, tomou meio, cara. É onde exércitos ignorantes enfrentam-se na noite. É o plano depósito de 1 milhão de rebeliões fracassadas. Não queremos também. Riscou também. Eu não sei, talvez alguém é rebelião. Olha, foi metade, gente. É, tá facilitando muito. É um plano de ordem imposta, onde a conformidade é mais importante que o bem. Tem uma que é o paraíso dos cachorrinhos e outro é o Nove Infernos. Quem é o Nove Infernos? Meu colar de sentir o mal fica assim, ó, quase explodindo. Denise, tem um que é o paraíso dos cachorrinhos, dos hamsters, dos gatinhos. Essa é uma imagem infernos. De Aqueronte, ó. Qual você vai querer? Beleza. Coisa, né? Campo de Batalha Eterna. Gente, então um bom assim. Agora, esse é o melhor plano de todos. Esse é dos Transformers. Nirvana Tecnológico de Mecanos. Nirvana. É o plano da Ordem Suprema. É onde nascem os planos premeditados. É a grande engrenagem do multiverso. Boa engrenagem, a roda deve estar aí. E aqui uma imagem e o mapa de Mecanos. Pode ser? Nossa, uma engrenagem. Tá legal. Engrenagens flutuando no cosmos. Olha, isso eu não achei ruim. Até as coisas começarem a se juntar em você, ó. É. E querer te modificar. Exatamente. Tem aquele filme do Chaplin, eu lembrei. Tem Dalek. É, o tempo moderno. Sim. Leva uma chave ali, ó. Fica assim, os carinhos, ó. Reinos Pacíficos de Arcádia, chave. Gostei desse, passarece. É, é a terra da perfeição. É onde as leis são formadas para o bem comum. É o plano onde nasce a harmonia. É que põe talvez. Não vejo o problema. Olha aqui, Arcádia, tudo tem. Quadrado. Não vejo o problema. É tudo chato. É isso mesmo, né? Onde a terra é plana. Onde a terra é plana, olha. Aqui, a terra também aqui é plana. Não precisa ler os próximos, não. Aqui é. Tem mais um. Sete paraísos escalonados de celeste. É a terra do esplendor. É onde o bem supremo é idealizado. É a ordem e o bem, a compreensão e a misericórdia. Ah, bom também. Eu não gostei desse, pra falar a verdade. É o Deus Dragões. Não quero. É tudo tedioso isso daí. Ah, eu gostei do sério. Esse reino lembra Valinor do Senhor dos Anéis. As pessoas não misericórdia. É uma torre aí. De Babel, né? O mapa. É bem bonito. Não, são sete paraísos escalonados. É, isso aqui seria exatamente o paraíso, né? É. Se você pegar o paraíso bíblico, eles são sete camadas também. É, você desce sete camadas, nove infernos. Inferno tá nem ando, né? Não sei. É, 9 ou 7, tá ligado? Realmente tem mais pessoas ruins do que boas. Outro plano legal. Paraísos Gêmeos de Bitópia. É o plano que se volta a si mesmo. É o lar dos gnomos. São dois lados da mesma moeda. Sim. É o único plano... dos exteriores, em que as suas duas camadas, elas não ficam uma sobre a outra assim, em sequência, mas elas são espelhadas uma de frente para a outra. Então quando você olha para o céu de uma camada, você vê a outra. É legal. Dá para passar de uma camada também? Dá. Dá. Tem montanhas que se cruzam, você pode escalar as montanhas, ou simplesmente voar. Dei, presta o de baixo aí, o mapa de baixo. Vou dobrar. É, eu vi. Não é tem. Aqui. Ah, tá. Não tem? Deixa eu ver. Tem. Aqui, ó. É, e tem as imagens dos planos exteriores. Até agora esse é o mais fácil de chamar. Eu gostei dessa árvorezinha aqui, ó. É o que eu já falei. Abençoados campos do Elísio. Não sei. É a fonte do rio Oceano. É um lugar de bondade suprema. É uma terra tão agradável que talvez você nunca queira deixá-la. Essa eu não quero, não. É o Elísio, nossa. It's a trust. Elísio é o plano de tendência mais fortemente boa da Grande Roda. Nossa. Pera, Grande Roda? Tipo roda de eternidade? Não, roda dos planos. É outro Elísio. Aí, ó. Tem uma camada que chama Amória. Acabou? Aí tem as florestas das terras selvagens. É um domínio de selvageria natural e abundância. É a floresta eterna. É pra onde vão os mais leais companheiros animais ao morrer. Mas meio selvagem. E Arbórea, né? E aqui as terras selvagens, ó. Só que Arbórea é do lado de Isker. Tem. Pode ter influência ainda, né? E finalmente as clareiras olímpicas de Arbórea. É um plano de paixão e paz. É a abundância da natureza em toda a sua diversidade e sua glória. É o domínio dos senhores dos elfos. Eu acho que o Murray tinha que jogar um teste de vontade nesse lugar. Arbórea. Arbórea. Ele é fraco com essas coisas. Tem raiz. Nossa, tá ligado? Rapidinho. E aí, gente, ontem pronto que é paraísos ou perfeição? O Isgard já falou, né? Isgard já foi o primeiro. Ah, é porque aqui tá diferente a ordem. Ah, aqui é que é... A gente tem que passar nesses planos pra chegar até Sigil. Vocês têm que escolher um deles pra passar, pra chegar numa cidade das terras exteriores que tem um portal pra Sigil. Qual que vocês gostaram? A cidade normalmente era muito parecida com o plano que tá ligado a ela. Arbórea, eu gostei. Que coisa, né? Arbórea, alguém gostou de mais algum? Celeste a gente riscou, Brad. Ah, é o que eu gostei. A gente riscou Celeste. Não riscou não, ele não riscou. Celeste é o que mais? O que ele jogasse mais? É, não. Não. É o reino da ordem. Da ordem. Eu voto nos dados. Eu gosto de causas coisas. São 20. Os tem mais, são 26. Não, os tentilzinhos, certinho, qual que é? Certinho, qual que é? Top é a Terra Selvagens, Arbórea e Arcádia. Terra Selvagens e Mecanos. Mecanos, talvez. Joga um D20. Terra Selvagens. De? Celeste. Uma opinião? É que a gente fica por qual que você mais gostou? Selvagens é dois palitos, né? Não sei de um par, mas não tenho opinião. Isso é tudo novo, então eu tô preparado pra... Mas dizer, qual você gostaria de... Vamos lembrar que isso daqui não é uma brincadeira. Vamos para um plano mais seguro. Não existe plano seguro. Todos eles, pela descrição, tem alguma coisa que impede. Sim. Não, não existe nada perfeito pra você. Os reinos seguros então são tão seguros que a segurança é falsa. Cativante. É. De qualquer forma, você não quer ir num reino tacando fogo. Nós temos que saber em qual reino nós vamos nos sair melhores. Em qual reino nossas habilidades serão mais aproveitadas. Não adianta a gente ir num reino onde a gente só vai se fuder. Eu tô por vocês. Mas eu acho que fortalece chegar até o destino. Então, seguinte, você vai pro Lava Inferno e a gente vai pelo outro caminho. A gente disse que ia chegar mais legal lá. Eu acho. Vamos ver quem tem história mais legal pra contar? Quer cada um por um? Se fosse uma série animada, aconteceria. Eu sugeri isso, inclusive. Office, né? É pra foder o dia infinito. Nossa, mas aí ia demorar um século. Rafa, você tem qual que é o seu voto? Se vocês quiserem, tiverem saco, tiverem paciência, eu posso fazer uma sessão particular para cada um, em cada um dos planos. Uma sessão curta. Nasci tá aí. Tipo uma one shot, sabe? Nasci tô aí também, cara. Mas não tem muita lógica, né, na história. Ah, vamos nos separar agora. Os caminhos mais difíceis, os mais perigosos, vamos nos separar agora. Não, dá. Jerry, a questão é, se você tem uma proposta que você acha interessante, você consegue já descobrir tudo. Gente, a gente vai se separar cada um acompanhando, porque cada um vai procurando as pedras que encontrar no caminho. Não, porque... Mas o nosso problema não é as pedras. Claro que é. É acho a roda. É a roda. Os dois. A pedra dos Eradan estão atrás. aconteceu com o Bride, mas não voltou. Não, exatamente, mas o nosso problema agora é achar a roda. Eles podem ter pego todas as pedras, mas e a roda? Não, só 21. Três eu sei que eles não pegam. Ele falou todas. Hã? Ele falou todas, não falou o número. Nós temos um empate. Um empate? Um empate com três votos. Então o mestre decide quando tem um empate. Nove infernos. Nós temos Celestia e Arbórea. É, agora... Um voto pra cada? Dois pra cada. Agora eu acho que dá, justifica. O Lucas, eu acho que acabou de chegar e vai ser o voto de Minerva. E eu já sei qual é a voto. Nove infernos. Terras selvagens. Talvez ele vai ficar vida no lobo lá. Vai estar em casa. Eu acho que é ele. Acho que os dados é bom. Vamos esperar dois minutinhos pra ver se é ele mesmo. Se vai tocar campanha, se vai ter batendo com porta de carro. Caramba, essa porra fez o bom. Tem sorvete de manteiga de refano pra você? Não. Não. Olha só. Bateu duas vezes. Fechou uma vez, abriu de novo, fechou de novo. E abriu de novo. Deixa eu pegar. Você quer conversar comigo enquanto isso? Quero. Então bora. Quero saber o que a senhorita está fazendo no plano de tela. Ah, tá estragando o plano. Ela tá mijando no seu plano, marcando o plano. O plano é mais meu mesmo, foda-se. Ela vai te abrir. Então tá, você não vai sair de lá. Ai, eu não pedi pra você abrir. Você vai ficar no seu próprio xixi. E aí? Eu acho que agora a gente pode selecionar uns 3, 4 e tirar na sorte mesmo. Mas todos na sorte. Então, na teoria, seriam metade bons, metade maus. Então, os maus a gente tira todos. Não tem sentido, a gente. Se a gente tirar os maus, né? É, meio masoquista. É. Eu quero sofrer pra chegar lá. Assim, sinceramente, entre Arbórea e Celeste, tanto faz. Tá. Pra ser bem sincero, já que a gente tá com pressa, o mais lógico é esse daqui. É só a gente chegar lá e voar pra cima, a gente tá na outra cidade. Não, isso quer dizer que ele não... Quando você vai pra cima, você volta. Não, não. Esse aqui é um plano, esse é outro. Você vai de um pra outro, você vai da, tipo... Cadê a... Não, esse é um plano gêmeos. Não, você vai desse pra esse, tipo... Só atravessando. Ele falou isso? Não, são planos gêmeos. Hã? São dois planos. Hã? Você consegue... Quando você olha pra cima, você vê baixo. Não, só... São espelhados. Não são, não, porque aqui no desenho nem tá espelhado, inclusive. Não, mas é tipo, são dois planos. São dois planos. Ah, não são espelhados. É como se fosse, porque você tá olhando o chão do outro, em vez de estar olhando o céu do seu. Sim. Então, tipo, você consegue ir entre os dois planos, mas você ainda continua no mesmo lugar. Você não vai pra Sigil. Não, Sigil nenhum lugar vai. Não vai? Não, nenhum lugar vai. Todos esses da volta aqui, a gente vai pra uma cidade que aqui. Que é uma das cidades aqui. Isso, inclusive, esta daqui é uma cidade que está aqui. Não, esse eu acho que é o... Essa daqui é uma cidade que dá pra cá, gente. Aqui, tudo esses daqui, todos eles vão dar nessa terrinha aqui, que tá nesse mapa aí. Sim, então aqui é o portal no plano, não o portal aqui. Que esse é um retrato de como é o plano. Sim. E daí, dali, você vem pra cidade aqui, que aí são todos juntos. É como se fosse um novo mundo. Então o fosse pode ser qualquer lugar. É, exatamente. É muito então voltei agora. De novo? Você já voltou nisso, né? Ah, eu tenho o poder de volta adicional, então eu meu ponto vale dois ainda. Genial, Rafa. Então nove infernos. Então estamos empatados. Não era o Curtis? Não era. Não tocou a campainha, não é ele. Então a gente vai fazer o quê? Um dos dois vão dar uma opinião sobre os dois planos ou a gente vai fazer como... Oh, louco, não, malandro! Não, não. Eu vou deixar no 1. No 1 não tá bom, não é legal. Nossa. Não, ainda assim tá pra circular o ar, porque esfriou. Porque é isso, quem que domina? Quem que controla Sigil? Sigil, a Dama da Dor. Dama da Dor. Eu perguntei pro pessoal lá do Zera Dumbro, já cortando. E qualquer... Será que na verdade confundiram? É uma dama com dor. Não, tô em um. Foi só uhum. E às vezes confundiram, tadinho. O que ela é? Isso ninguém sabe. E como ela conseguiu esse nome? Fazendo dor também em alguém. Não se sabe. Como ela virou regente, né? Ninguém sabe praticamente nada a respeito da dama da dor. Então pode nem existir. A não ser que ela é uma figura feminina flutuante. Cujos cabelos são lâminas de poderes desconhecidos, mas que suplanta o de qualquer deus maior que se conheça. Na cidade dos portais, ela é soberana. A gente tá numa missão suicida, de novo. Não, eu imagino que a gente não precisa falar com ela. Na verdade, a gente quer evitar ela. É. A gente só vai atrás de nas bibliotecas. Tô falando no sentido geral, não por causa dela. Ah, e quando não foi? Ah, como é difícil fazer as coisas, o bem, para pessoas que não conhecemos. Você está se referindo a mim? Tô sim, por quê? Algum problema? Tô de saco cheio disso tudo já. Você pode não fazer nada simplesmente. Não, eu sou incapaz de não fazer nada. Assim como os pessoais de Sigil, ou vocês... Sigil tá bem, se cagando pra nós gente. Nós estamos aqui, não estamos? Sim, porque vocês não tiveram lugar. Vocês não tiveram lugar, vieram por uma porta. Porque eu tava presente aqui. Gostávamos confabulando pra ver o que a gente faria pra poder salvar o mundo. Pelo que sabemos, vocês é que não tem lugar. Ninguém tem mais lugar. Estamos em paz. Só que a gente tá tentando. Nós voltamos por livre e espontânea vontade. Quando descobrimos a fonte das emanações cataclísmicas. Eu discordo, mas enfim, essa é a minha opinião. De qualquer maneira, já descobriram pra sua opinião é extremamente preconceituosa. Não me importo com o seu. Vocês invadiram nossas terras antigas. Quando? Roubaram os nossos tesouros. Fizeram contato com a gente e mentiram. Quem? Vocês quem? Ele e aquela lá que está saindo daquele portal dimensional. Ah, então. Então você não fala vocês. Por favor, coloque o nome nos burros. Não pode burra. Ou melhor, burra. Não, nos burros. Vocês fazem parte do mesmo grupo? Não, não fazemos. Dois não. Do seu grupo fizeram contato com a gente. Então. Decidimos saber quem vocês eram. Não. Se fossem do mal, não receberiam ajuda. Se fossem do bem, poderíamos ajudá-los. Vocês não ajudaram, você mesmo e disse. E agora estamos aqui. Você mesmo disse que preferiu não ajudar quem não conhece? Exato. Não conhecia você. Não sabia se você merecia ou não a minha ajuda. Vocês são tudo egoístas, sim. E você não? Já fui, já. Bastante. Mas enfim, pra onde que a gente vai? Você que tem esse conhecimento todo, você consegue optar ou opinar um lugar melhor? Qual é o caminho mais rápido? Não mais dificultoso, mas o que... Isso é complicado, porque a distância e o tempo funcionam de maneiras estranhas nos planos exteriores. Então, tem isso ainda. Quando você está nas terras exteriores, por exemplo, se você se afasta, você pode sair de uma cidade qualquer, se afastar 3 km do pináculo central, e se virar e voltar em qualquer direção, e em apenas algumas centenas de metros encontrar uma outra cidade das terras exteriores. Ou seja, não existe um caminho mais rápido. Mais seguro? Não tem, já me falaram. Eu tava tão bem na minha casa. Tem a... O que que a gente... Nós temos duas opções. Vocês já foram por algum dos dois? Não. Palhaça. Ela fala... Quais são as opções? Celestia e Arbórea. Eu vou olhar aqui as minhas opções. Arbórea e Celestia. Podem nos dar mais detalhes desses dois reinos para que saibamos para em qual iremos? Tem um embaixo também, eu acho. Nossa, mas incrível. Ela não vai conseguir pegar. Celeste é interessante. Então é esse não, vai, Arbórea. Se o Jeff achou interessante, não é bom pra gente. Faz sentido. Arbórea, né, gente? Arbórea tem árvore aí. Celeste, é um bom lugar pra se passar. Olha que... Maquiavélico. Porém, existe um problema. Vocês têm que atravessar todo o Monte Celeste. Só. Eu fiquei de baixo para cima. Em ascensão. Isso é muito ruim. Leva mais tempo. Isso para vocês perderem tempo. Uhum. Pois vocês terão que ascender por todas as suas camadas até chegar à última e então conseguir um acesso à cidade do plano exterior, das terras exteriores. Ascender, você quer dizer? Subir. Exatamente isso. A ascensão não é apenas se deslocar no espaço para cima. Você deve ascender espiritualmente para conseguir. Senão eu falava só subir. Parece um ótimo spin-off, mas acho que não queremos ver. Pode ser grande. Você entendeu o problema? Arbórea, então. Não, mas todo plano vai ter alguma coisa. Já o reino de Arbórea. Tenho certeza que eu iria já começar na última camada. Faz o cachorro solo sujo subir espiritualmente. Assim, não, a palavra é, sou muito bom. Pra alguém dar esperança é complicado de um jeito. Eu tenho esperança. Você tem arrogância. É que quem espera sempre cansa, por isso a gente vai no. Você, é assim, não, imagina quem espera sempre continua subir esperando. Espiritualmente. Olha, de Arbore ele não tá achando nada interessante. Ah, lugar. Eu falei, nossa, qual que é o problema do celeirinho? O Jeff não tá gostando muito de Arbore, então a gente tá gostando. Ele tá olhando tipo assim. É árvore. Complicado. Árvore. Complicado aqui. Não, acho que ele tá que lugar assim, complicado. Ó. Aham, como é que eu vou foder eles? Ele tá vendo qual que é o desafio. Ah, sim, seria interessante. Vai ter uns entes corrompidos. Uhum. Interessante, matar pessoas, envenená-los. Droga, não dá certo. Vamos ter que pular outra alternativa. É, se transar forte é duro de exaustão, né? Já sabe disso. É, exato. Obrigado, Bernão. Você não lembra disso, galera? Você acha que ele vai esquecer? Arbore também é da paixão? É. Sim. É porque é do lado de eu acho que todos eles têm. Arbore é o lar de Corelon Laretian. Tá aí, eu avisei. Avisei que eles estavam ali. Quem fez? Eu falei pra você que eu me confundi, que o que fica fora é o Badai. É, não, eu falei pra ele, algum deus que habitava o rei. Falei, Zé, vai com o cara, vai com a minha cara, vocês também. E deus da magia. Bem, temos magos, vai. Arbore também é um lugar interessante. Mas... eu diria mais seguro do que Celestia. Mas eu só espero que não encontremos mais... Arbore é um lugar muito belo, de flores desabrochando. Elfos arrogantes. E árvores frutificando simultaneamente. Comida vai ter um pouco. Existem terras mais altas cobertas de neve. Locais do universo. Mas mesmo a neve brilha sob um céu azul cristalino. É os humanos. A beleza é quase atordoante. De todos os lugares. Vocês gostariam muito de lá. Mas às vezes é frio, né? As clareiras de Arbore, elas são uma verdadeira coxa de retalhos e de climas. São todas prósperas. Tem grandes florestas. Elas simplesmente dão lugar a desertos, a montanhas, enfim, todos os climas e todas as vegetações, relevos, existem em Arbórea. Nossa, poderíamos fazer Arton em Arbórea. Que isso? Ventanias súbitas surgem de lugar algum e passam após alguns minutos, como se nunca estivessem estado ali. Dificuldade de viajar. O próprio ar de Arbórea, ele parece carregado de expectativa e de emoção. E sempre parece haver uma música tocando à distância. Às vezes são os elfos ou as fadas tocando. Mas com a mesma frequência você pode descobrir que é apenas o vento assoviando. O próprio vento é musical por lá. Gostou? Eu gostei. Mas só a primeira camada de Arbórea é essa floresta marinha. Viu, massa. Eita. A segunda camada é um oceano infinito. E a terceira é um deserto eterno. Ok. Se o portal que vocês precisam não estiver aberto e algum outro estiver localizado ou no infinito ou no deserto, as coisas serão um pouquinho mais complicadas. Tem um negócio de Arbórea. É, acho que Arbórea ainda porque assim, mais... nossa, deu ruim, tem que ir pro deserto. Já passamos por coisa pior. E oceano? Oceano também acho tranquilo. Não, tranquilo. Não. Posso virar baleia. Posso virar baleia. Sem problemas. Oceano não acho tão gostoso, né? Mas. A gente respira debaixo. A gente respira. Não sei se o item funciona lá, né? Mas é, o que tem no oceano? É verdade, como funcionam os itens daqui lá? Perdeu tudo! Não, os itens dos deuses. Não, os itens ponto. Não, os itens ponto funcionam normal. Será? Sabe? Bem, magia funciona normalmente em Arbórea, assim como a gravidade e o tempo. Arbórea tem um tamanho infinito, Isso é morfologia divina. Ou seja, os deuses, eles conseguem alterar a morfologia do mundo, conseguem alterar a sua forma, utilizando seus poderes, apenas o seu pensamento. Já para nós, os mortais, é necessária magia. É como arma. Similar a arma. Arbórea. E como nós vamos achar não o portal? Não tem características específicas de elementos ou de energias. Como que vai achar o portal em Arbórea? E as pessoas boas, bondosas, ou aquelas pessoas de espírito livre, conseguem agir livremente em Arbórea. No entanto, as pessoas más, ou as pessoas de mente fechada, regrada, muito ordenada, tem um pouco de dificuldade quando estão mal. A cor de seu hobby diz outra coisa. É neutro. É. Beleza. Só uma curiosidade, lá em Celestia, o portal fica logo no topo? Sempre no topo? Sim, no topo. Sempre. Logo não, você teria que atravessar a Celestia inteira. É, Arbórea é o famoso dado. Como a gente acharia em Arbórea o portal? Como que a gente acharia ele? É, porque pelo jeito em Arbórea não é num local fixo. Então nós teríamos que achá-lo. Sim, ele tem como que seria? Não. Os portais, eles são fixos. Mas eles podem ser destruídos. Ah, e aí teoricamente se forma outro. Em Arbórea é um mundo que está em constante mudança climática e tudo mais. Eu sei que existem muitas criaturas grandes. Então é possível que esses portais estejam destruídos. Outros são criados. E quando esses outros portais são criados, vocês... Mas demora, tem que me chamar no site. É, essa é a questão. Talvez... Como procurá-los? Talvez eles tem um jeito, eles aparecem em locais específicos, é aleatório. É só conversar com os deuses lá. Eles emanam algum tipo de energia específica. Um astrolabe de portais pode ser útil nessa situação. Eles conseguem localizar portais. É aí, onde eu acho? Conseguiu? Mas ele disse que os deuses podem alterar a morfologia de Arbórea. Olha, então eles podem descobrir então. Eu tenho um astrolábio aqui. Olha como ele é bonito. É meu meteu, ó. Meu meteu. Você não pura apenas prestaria? Tão somente suas almas. Que isso, rapaz? Tá aqui, ó. E eu posso deixá-lo com vocês. Seria de. Se ajuda. Ensinar a usar, então mesmo. Se ensinar a usar seria excelente. Aqui está, alguém tem. Peguei. Astrolábio de portais. Foi o nosso ano. É nas costas, tipo, você pegar outro arquétipo, isso. Por quê? Tem o Horizon Walker do Ranger. Sim. Do Xanatar. Faz exatamente isso. Você acha portais? É. Justo. Deixa eu pegar um News, Carinão. Aliás, falei astrolábio, falei errado. É cestante dos planos. Beleza. Nem astronábio e nem portais. É bem parecido. Cestante dos planos. Esse artefato aqui, que serve pra localizar portais. Você põe o quê? Na cabeça? Também tô achando. Não, você olha como se fosse uma luneta maluca. Como é que usa isso? Que tipo de habilidade tem que ter? Mecânica, inteligência. Você tem que ter... Robótica. Conhecer de... um pouco de geografia e tem que ter conhecimentos planares. Enfim, basta usar sua perícia arcana e você será capaz de utilizá-la. Eu confio com você. Obrigado. Alguém aqui tem mais arcana que ela, né? Não sei. Aqui é você ou se ele, tá? Se ele. Eu não vejo como bruxaria. Bruxaria? Não reclame de mim. Porque aqui no quadro lateral tá escrito novo item: cestante dimensional. Aí tem a imagem aqui: cestante dos planos em operação. Já tem dois nomes. Ah, então o astrolábio é válido também. É copyright. É isso aí. Depende da marca, velho. Depende do bloco que você tá. Depende da região do país em que você tá. É sotaque. Ou é pão, é cacetinho. Se você tá em Arcádia, é isso aí. Então, cuidado com o forminho de pão por aí, então, tá? Você sabe que aqui, né? Eu sei, por isso que foi que depois dá pra ser ele. Não, então tá com você. Vai tá comigo. Você vai mirar pra Kaline. Vou dar pra ser ele depois. Não sei, talvez eu seja bom, mas a Toph, com certeza. É, eu imagino que a Toph seja melhor. Toph, você ia ser bom em arcana, né? Ela é maga, é o mínimo que a gente espera de um mago. Então você fica com o cestante. Não, não quero. Então vem cá aqui, se você vai ser útil, você vai por quê, menina? Eu não disse que você eu tá ficando igual eles agora? Eu não disse que eu não vou, só digo assim, é muita informação pra minha cabeça. Se você viu o que eu vi lá com a eternidade. Não sei como você não tá preocupado com aquilo. Eu tô preocupado, por isso que eu quero fazer alguma coisa. Se a gente não fizer nada, se a gente ficar só preocupado, aí que as coisas não adiantam. A sua preocupação é saber com quem vai ficar esse troço. Não, é porque claro. Ele não sabe mexer nisso. Não deve ser. Bom, eu posso tentar. Pensa o seguinte, Toff, a gente precisa... não sei você, mas eu acredito que a gente não pode falhar na nossa missão. Então, cada item que a gente tiver, cada coisa tem que ficar com a pessoa mais apta pra isso. E no momento, pelo que eu conheço do nosso grupo, você é mais apta pra lá se sextante. Porque você não adianta deixar, por exemplo, comigo como o Murin, que aí a gente vai ficar com o portal à toa. O Murin vai pôr isso na cabeça. Exato. Ele falou. Sério. Tá bom, deixa eu ver como funciona esse troço. Ele falou que é com arcana. Criança, você lábios. Sabe usar arcana. Vai ficar com aço no lábios. Ah, com conhecimento arcano. Conhecimento arcano. Achei que era olhando. Também, né? Também. Você olha e vê. Aqui é um portal. Não! Quando vocês estiverem em Arbórea, vocês vão percorrer o reino até vocês saírem na cidade portal de Silvânia. Nela vocês encontrarão portais que levarão a Sigil. Não é uma cidade mesmo. Ok, então vamos pra Senécio. Vocês quase não notarão a transição entre o reino de Arbórea e a cidade de Silvânia. Okay. Não é um portal. Pô, eu sei chegar lá, é só ir pra Matão. É tipo Santo São Vicente. Não é Santo Silvânia. Mas Santo Comida não existe. Não existe, é aquela que vende queijo lá. Não, Rafa, é metade. Eu acabei de falar três vezes aqui, ó. Então, não é aquela que vende queijo? Eu nunca vi vendendo queijo. Laranja, pão. E tem um campo de futebol. Isso, um campo de futebol. Silvânia lá. Silvânia. Dois quarteirões? A cidade desse país não tem um campo de futebol, eu me pergunto. É porque foi muita coisa, né? Eu acho que Bueno. Deve ter. Deve ter, nem com um campinho. Eu acho que não tem. Como vocês sabem? Ele tem até as chácaras ali em Bueno. Já tem os campinhos. Em Bueno inteira ainda. Do outro lado do trilho? Sim. Inteiro? Desceu a rua? Sim. Tem, quando você fez isso? Com você, porque... Eu só fui até a igreja. Não, a gente deu a volta. Não, não deu. Porque eu pedi porque eu queria conhecer Bueno. Sim, não. Ok, ok. Bueno pra depois. É que não é inferno, que então? Não. Não. Eu quase falei isso. Primeira camada, isso. Primeira camada. É dissimulação, né? Primeira camada, dissimulação. Não é nada, só encontrar... Mas a gente já... O da primeira camada de boa. Eu não lembro. Não fala nada pro seu nome, Bredão. Gente, bom, é assim. Eu nunca mais quero quatro quarteirões. Você já foi alguma coisa? Eu estou sendo um pouco egoísta, porque pra ir em Arbórea, as minhas unidades serão bem úteis. Mas se vocês quiserem ir para outro caminho, vai ser em Arbórea, pelo menos eu garanto que o viagem vai ser um pouco mais tranquilo. Não, eu gostei de Arbórea, achei um local interessante. Isso aí, seu Creyson. Eu garanto. Não, bom, se tem uma coisa que vai aqui de boa, é árvore, né, pô? Eu não sei também se todos vocês conseguiriam acender. Então é melhor a árvore. Depende da ascensão. Dá de mago. E se for uma regressão? Ah, isso não vai chegar no portal, não. Aí você vai nos lá no inferno. Exatamente. Deve ser o óculos. Bem, então vamos pra Arbórea? Vamos. Tá, não, antes de acho que não tem ligação com esse reino, né? Mas Silvânia, o que que tem? Acho no mapinha aí pra vocês. É a cidade, portal dentro da acha Arbórea e vê aqui bolinhas, tá ligado? 3, Glória. Só? Ok, pula, porque esse daí já perdeu pra Tormenta. É, exato. Que Tormenta? A Tormenta é nós. Nós somos era, nós ou não? Mas não era verdade. Nós quando foi atacado. Mas agora. Mas não destruiu ainda. Ah, eu não sei. A gente destruiu ainda. A gente não tá mais no planeta normal, cara. A gente não destruiu. Não, eu sei, mas só o 3. Ou o 3 ou passar pelo plano elemental do fogo. É, 3 acho mais agradável. Talvez vai passar pelo plano elemental do fogo. É um rolê, né? A gente vai encontrar o Shard Craninho de novo. De novo. Mas por isso que ele tava aqui. A gente poderia ir também pro plano de Alihan. Do ou do plano 9 de Mará. Não quero fazer nada. Não, vamos aqui, ó. É ou Glory ou um é de quem? Ou de Alihanna. Alihanna. Ou Alihanna ou Glory. Eu gosto de Glory. Eu gosto de Alihanna. Já conheço o plano. Eu gosto de Alihanna. Eu gosto de Alihanna porque eu via. Só tem Alihanna no seu reino, né? Só a árvore. Como que é o nome do maluquinho do criador de arma mesmo? Um gargamel. Mas tem que fazer o pronúncio. Um gargamel. Bom. Então. Arbórea, então. Que caminho vocês tomaram? Eu acredito que se vocês não estiverem de acordo, a gente vai pro terreno de Glória e de Glória a gente vai pra Arbórea. Vamos como é que é isso? Eu estou de acordo, a Arbórea deve lembrar comigo. Por ensinar como se usa isso. Assim. Shanti falando pra você. Falando o sobrenome dela, pode ser Lee? Pode. Shanti Lee. Teve um cara que fez isso um monte uma vez. Uhum. Shanti Lee. Não, é legal a citação, ó. Lee Shanti. Lee Shanti. Depois venha comigo. Vou lhe mostrar como funciona. Venha comigo. Tá, e aí ela chama você pra um cantinho e começa a explicar pra você como é que funciona o sextante dos planos. Ela quer depois tomar um sorvetinho. Ô, Jeff, desculpa, mas eu já vou indo, gente. Que lá na minha casa tá sem luz nenhuma. E aí minha avó tá sozinha, tem que fazer comida pros cachorros. Não, vai lá. É. Vai lá. Vou pra lá, aproveitar que parou de jogar pra gente. Você lá. Agora que nesse uso o caminho, agora já vai dar pra eu. Também já vou parar. Já tá sem luz lá e puta. Não, é, vou pode, sim. Não, tá certo. Tá com capacete aí com os meninos, amor? Hã? Tá com capacete dos meninos? Tá, eu tô muito bem. Aí tem a carteira dele que tem tudo. Tem tudo a carteira? Não, a carteira deixa aí pra nós. É, a carteira deixa aí pra nós. É. Gente, é só uma hortência do bagulho. A hortência do bagulho aqui, quem tá pensando o quê? Em teste, né, meu pai? Em teste. Tá semana que vem, gente. Falou. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Uá! Falou. Acho que tá falando. Parece cansado, Gui. Essa semana foi uma, essa semana que vem vai ser pior ainda. Nossa. Semana agora. Porque vai abrir o estúdio novo lá, eu vou ter que sair do estúdio lá pra galeria pra ficar. Vai ser até pior. Então vai em dois horários agora? Não, porque vai ser semana de inauguração, então eu tenho que dar um pala, né? Dar uma moral lá. Ah, mas não, você não vai trampar lá? Não, vou ficar no centro. Só que a gente vai ficar revezando, mas essa semana a gente tomou uns negócios. Ai, pra esses dias eu tô bem cansado, cara. Tô bem exausto. A padaria doce, mas não é mole não, Gui. Né? Padaria doce. Só levantei pra. Com medo, mano? Você não bateu em passar. Eu passo e vou filho da puta. Ô, Di, tem um de nata aí ainda? Nata? Ele é azul e branco, ele é. Era só. Você tá fazendo? Você tá vendo de ponta cabeça? Ah, é só assim. Era só aquele sorvete do começo que tava derretendo, né? Não é? Não é? Pegou o sorteado. Que estranho. Esse aqui é da Firmaço. Não, os que eu peguei também estavam. Ele é do Molasso. Qual era aquele que tinha as bolinhas? Bombom. Bombom? Mas as bolinhas estavam com gosto meio de farinha, achei ruim. É, tá meio cru então. O chocolate tá estranho também. Ah, tá, é porque esse daí tá. Não é estranho o chocolate, tá muito lindo esse. Eu falei que o chocolate tá estranho. Eu falei que esse aqui tá estranho. O chocolate tá estranho. Eu quero chocolate. Vamos finalizar então. Duas. Bom, primeiro, Sof. Oi. Você vai fazer um teste de arcano pra aprender a usar o sextante. O que foi? Pode ficar nada? De novo? Foi bem, foi bem. Quanto? 15. 15? 14 bônus. Uhum. Ué. Tirando um dado. Uhum. Oh, morreu um negócio. Morreu. Morreu não. Morreu. Morreu não, tá acesa a luzinha. Vocês desligaram aqui? Não. Ah, ainda tocando sim. Acabou a bateria? Não, vocês me enganaram. Bateria nenhuma. Vou gastar um ponto de ki e vou rerolar. Tá. Gasta esse ponto heróico aí. É, gasta o heróico de. Pra acabar a sessão. A gente vai acabar a sessão já. Ah, é? Não, gasta aí. Aproveita que deu ruim no dado. É, gente, vocês vão desculpar, mas não tinha muito além porque. Caralho, de. São 17 caminhos pra vocês escolherem. 19. Ah, nem deu 17. Não, 19 no dado. Ah, ok. Não, tirou 5 no dado. É, tava 17, menor 19 que 19 no total. 19 no total? É. Toff, você tá tão confuso ainda com o que você veio pra mim, viu com a. Com a eternidade, você olha para aquele artefato estranho, ela vai explicando para você, falando de maneira rápida, usando termos assim, tão eruditos que você nunca ouviu na sua na pouca educação que você teve, você não consegue compreender o que ela fala. É complicado, você não consegue usar direito. Gente, não é por nada não, mas. Calma. Calma. Deixa eu me concentrar. Você tá olhando pra um lado errado, Top. Aqui é onde sai a luz. Aqui que tem que ir nela. Isso. É 25. Não, precisa jogar o D6. Ah! É, só pus aí pra você jogar. Joga de novo, vai. 22. Deu um 6, é um 3. Joga de novo, melhor de 3, né? Okay. 24. O Celerin vai te dar uma ajudada, né? A Shanti, ela vai, explica novamente pra você, com mais calma, mudando os termos que ela usa, né? E aí começa a fazer sentido pra você. Cadê a imagem do negócio? Você olha por aqui, ó, através daqui, tá? E aí você vai usando alguns encantamentos, essas rodas vão girando, essas lentes vão se encaixando, né, tudo. E aí vocês estão no reino de Lena, né? Vai girando tudo isso, e aí subitamente você vai olhando ao redor assim, e aí você avista um ponto. E aparece dentro dos visores aqui a distância de onde você está, aquele ponto e as coordenadas dele. Isso aqui é bem semelhante com meu olho da tormenta. Eu tinha um olho que me dava essas precisões: distância, peso, velocidade. Mas agora não tem mais ele. Seria útil. Quer de volta? Não. Agora eu controlo. Não é mais tão maléfico. Deixa aí, meu. Deixa certinho. Meio no susto. Bom, o básico parece que eu já aprendi. Vou é tentar usar isso aí de forma mais com mais calma e não deixar que ninguém pegue isso da gente. Tem como isso daí apitar quando chegar perto de um portal? Não sei, eu só enxergo as coisas. Não, imagine que isso é como uma luneta. Você vai olhar ao redor e tentar enxergar a coisa. A diferença é que a luneta tem um alcance limitado. Esse já não. Se existir um portal, ele vai apontar a direção para você. Quando vocês estiverem em Arbórea, basta que você utilize isso para localizar os portais. O portal mais próximo de vocês. Mas cuidado. Aliás, em Arbórea não será necessário usar isso para achar portais. Porque em Arbórea ela tem uma conexão direta com Silvânia. Vocês utilizarão isso daí quando vocês estiverem voltando. Já em Silvânia, indo em direção a Sigil. Voltando, né? E quando vocês estiverem em Sigil, existem portas que são portais que levam para qualquer lugar. Aí é mais complicado. Existem pessoas que conhecem algumas portas, mas não são todas as portas que são conhecidas ou mapeadas. Mas vocês conseguirão ir para praticamente qualquer lugar que vocês precisarem, que vocês desejarem. Esse é o meu maior medo. Na verdade, não são portas, são portais que não tem volta. Uma vez lá dentro, você não volta mais. Exato. Tem que tomar muito cuidado. Existem pessoas dispostas a trapacear nessa cidade. E pegar os incautos desprevenidos e se aproveitar deles, então tome cuidado. Ok. É, você vê como é isso, quando eu saí de Itamurá e vim morar pro continente aqui, a gente foi bem ridicularizado. Sim. Tomem cuidado. Bem, não há muito mais que eu possa dizer a vocês. Nem sobre Sigil, pois a cidade está sempre em constante mudança. Não vai e vem inferno na coisa. A Sigil que eu vi quando eu estava lá, com certeza não é mais a Sigil que está lá agora. Mais algum conselho para forasteiros? Não desafie em hipótese alguma a Dama da Dor. Ok. Agora eu quero saber com quem que a gente vai procurar essa informação. O que a gente vai... Nas bibliotecas lá, pelo que eu entendi. Mas como que a gente vai chegar e vai falar o que a gente procura? Você tem algum informante lá ainda? Tem um lugar que talvez seja útil. Vocês podem tentar encontrar esse lugar a partir de Silvânia. Mas eu nunca estive lá e não faço ideia de onde ou como encontrá-lo. Existe uma biblioteca. Ela é chamada de Biblioteca do Conhecimento. Parece essa. O deus Bokob, o Lord de toda a magia, vive nessa biblioteca. Mas ela fica em um lugar muito perigoso. Ela fica no meio das terras exteriores. Acho que vale o risco. Talvez seja o local mais adequado para encontrar o conhecimento que vocês buscam. Depois de posse desse conhecimento, vocês podem seguir para Sigil e ir em busca do que vocês descobriram. A Biblioteca do Conhecimento é uma verdadeira cidadela. É a maior biblioteca do multiverso. Tudo que eu sei é que ela fica no alto de um penhasco estéreo, no meio das terras exteriores. Esse local também é inacessível para os deuses? Também. Vocês saberão que estarão lá porque vocês encontrarão uma escadaria. Essa escadaria é guardada por um ancião elemental. Aliás, segundo dizem vários, existe um ancião elemental de cada tipo guardando essa escadaria. Vocês encontrarão uma escadaria na beira de um abismo. Isso denunciará a vocês que vocês estão na entrada da biblioteca. Meu medo dessa roda tá junto com essa com a Dama da Dor. Espero que não. Bem, não há qualquer outro meio de chegar até a biblioteca. Não ser andando pelas terras exteriores. Mas é perigoso. Há lugares em que vocês serão incapazes de fazer magia ou acessar habilidades. Nossa. Mais alguma informação que eu possa ajudá-los? Você não possui nenhum informante aí em Sigil? Não, nós retornamos todos lá. Alguém que conhecia Ana, que era confiável? Deixa eu lembrar. Passo o rosto, agito o cabelo. Sim. Tem alguém que talvez possa ajudá-los. Pelo menos a guiá-los pela cidade. Seu nome era Desmond. E anota aí. É um humano. Que incomum. Desmond é um humano nesse lugar incomum. Sim. Os humanos são a raça mais numerosa. Não importa o plano ou o mundo em que estejamos. É incrível. Eles são parecidos em qualquer um desses lugares. Os humanos daqui, os humanos de Toril, os humanos de Greyhawk são iguais. Assim são também elfos e anões. Há variações, mas a sua maioria eles são idênticos. É como se uma inspiração maior produzisse nos deuses uma fagulha, um roteiro de criação das raças, para que elas saiam tão parecidas assim. Se segundo o que eu vi, a eternidade mostrar ela e falar, Existe a criação, a base da criação, e tudo aquilo que veio depois dela é só cópia. Então faz bastante sentido. Porque a gente está numa espécie de níveis, né, de existência. Começou com a parte exterior sendo a primeira criação, depois a parte de dentro, que é a cópia da exterior, e assim sucessivamente. É possível, e a gente é só o resto da criação. Sim, somos as criaturas mais fracas. Somos o resto. No entanto, somos capazes de coisas incríveis. Coisas que os próprios deuses duvidavam que fôssemos capazes de fazer. Porque somos tão pequenos. Por isso. Dentro da imensidão, somos pequenos. E nunca pararam para pensar as habilidades que pudéssemos aprender. Exato. Por isso somos tão poderosos. Por isso, vocês que estão assumindo essa tarefa de ir em busca desse artefato místico são as criaturas mais indicadas para conseguir cumprir a missão. Os deuses não seriam capazes, apesar de seu poder. Eles sequer conseguiriam entrar em Sibiu. Chegou a falar por que fez um planeta? Que era, não lembro. É proibido. Ah, é só proibido. Sibiu é uma cidade neutra. Egos não entram. É. Todo mundo é bem-vindo lá, menos os deuses. Por quê? Então não é neutro. Pra não dar regaço. Então não é neutro. Exatamente, né? É neutro porque você pode ser maligno e se popular de boa. Você é bem-vindo lá, menos os deuses. E no caso, o Theon, mas o que torna uma pessoa deus? Seguidores, não é? É? Seguidores, não é? Não sei. Porque eu posso arriscar dizer que meu poder atual já supera de um deus. Isso não me torna uma deusa. Sim, mas você não coleta as almas dos mortos? Você não tem um plano para... É, mais ou menos. Mandá-las para lá? Mais ou menos. Ah, o plano você não tem. Quer fazer um... Eu sou como se fosse a guia espiritual deles, mas ainda não tenho plano para eles. Você concede poderes a alguém? Seus adoradores? Não, não tenho adoradores. Então você não é uma deusa. Ah, então precisa conceder poder para poder... Sim. Quando você chega num ponto de ter tantos seguidores, tantos adoradores, você não só recebe poder, como é capaz de compartilhar com esses adoradores. Então deuses só são deuses... E paladinos. Então deuses só são deuses por conta de outras pessoas. Sim. Porque eles mesmos são nada. Sim. Você entende agora a minha frustração? Os mitos não se criam sozinhos. Sim. Eles são criados pelas pessoas que os adoram. Você entende agora a minha frustração? Até poucos meses atrás, a única coisa que eu tava fazendo era sentada em volta de uma fogueira, conhecendo eles, comendo minha comida. Olha onde que eu tô. Sim. É muita informação pra ir pra pouco tempo, pra uma pessoa da minha idade. Vocês já são vividos, vocês já passaram por eras já. Sim. Você não vai causar problema entrando lá, né? Por quê? Eu acho que não. Por que causaria? Porque você comanda a tormenta. Você tem seguidores. Mas eu sou deusa da tormenta? Essa é a questão que eu tô dentro. Não. Não. Você é a tormenta. Você é a Kalina. Ah, então tudo bem. Tá tudo bem. Tormenta é tipo um segmento vivo, tá ligado? É tipo um inseto que vive em colônia. Não é que eles te louvam ou coisas do tipo. Você é eles. É uma coletividade, como se fosse formiga. Eles trabalham em prol, trabalham em prol de um do outro. Na tormenta você não vai ter, tipo, talvez conseguiremos negócios. Manda um real. Pode ser bom. Acho que atrapalha ou não atrapalha? Não. Pode ser perigoso? Deixa que ninguém saiba. E o Theon? Vai conseguir entrar? Vai. Por quê? Ele mesmo se intitulou um deus menor? Sim. Mas ele assim tem um punho de deus. Ele segue alguém. Então ele não é um deus. Mas os deuses podem seguir alguém, não pode? Vocês seguem alguém? Alguém do panteão? Bom, o Nimi, aparentemente, mamãe, é fanático pelo nada e pelo vazio. Não, os deuses não seguem ninguém. São autossuficientes. Eles seguem aos preceitos, aos domínios que Eles regem, mas que na verdade regem a eles. Eles são presos a essa natureza deles. Diferente de vocês mortais que têm livre-arbítrio. E se uma pessoa acender a Deus, ela deixar de ter livre-arbítrio? Sim. Em certo aspecto, sim. Uhum. Ou seja, ser Deus não é tão bom quanto parece. Porque ela vai representar um aspecto da existência. E ela fica presa a esse aspecto. Ela tem que se agir. Por exemplo, Calmeia é o Deus da ordem e da justiça. O reino dele é tudo quadradinho. Tudo ordenadinho. O cara tem um toque infinito. Pode. Calmeia não, não seria capaz de chegar no reino dele e fazer assim, bagunçar tudo, por exemplo. E ninguém seria incapaz de eu arrumar o próprio guarda-roupas. Tô cada dia mais convencido que você é ninja, amor. Ah, vai se fuder. Bom, já que é assim, então... É... Ungá, me vê dois livre-arbítrio pra viagem. Vê dois livre-arbítrio pra viagem. Eu tô falando sério, vê dois livre-arbítrio. Duas estrelas pra viagem. Livre-arbítrio. Ué, esse é o livre-arbítrio. Poder usar o poder que eu quero sem... Você tem certeza? Sim. Então toma. Não, eu tentar absorver. Eu vou absorver elas pra deixar o poder guardado. Que foi? É uma armadura que nem a deles. Eu jogo algum teste? Pra quê? Lisbeth, você vai com eles atrás dessa roda, é, né? Você absorveu o poder? Ou eu posso guardar ela? Eu acho que eu vou ficar ela aqui, então, tá, regendo a tormenta e protegendo os deuses, caso os celestiais voltem. Tudo bem. Eu guardo elas, então. Qualquer coisa, você entra em contato com a gente. Pode deixar. Será uma longa viagem. Contato, vocês duas estão ligadas, né? Não, então, aqui ela vai, o que eu vou fazer? Eu vou ficar regendo a tormenta e protegendo os deuses caso os celestiais voltem. Você vai jogar com a Kaline, então? Hã? Dá não, eu sou o Kaline, eu o Kaline falando com ela. Entendeu? O Kaline, metade da tormenta vai ficar pra trás, metade vai com vocês. É. Ah, é a Kaline. E as duas metades se comunicam. É, a Kaline que é a tormenta? Achei que era assim, então. Não, é a Kaline. Isso ficou bom. É tormenta. Exato. É, poderia ser tortelã. Se precisar de alguma proteção, diga também que eu lhe mando daqui. Ah, que bom. Bom, seus spins estão alinhados. Demorou. Quântica funcionando em vocês. O que uma fizer aqui, a outra sentirá anos disso. A gente batalha tanto pra quebrar os bagulhos e estão fazendo de novo. O as obrigações. As correntes. É outro personagem. A ideia é mesmo. A diferença é que aqui a gente controla exércitos, por isso. Bom, e aí vocês vêm saindo dentro do portal que dá acesso ao Planetão, a Ciele. Totalmente mudada, totalmente diferente. O corpo dela, rosto, braços, torso, as pernas, tudo cheio de tatuagens. Quem assistiu Naruto? Quando... Todo mundo, caralho. Quando o Orochimaru dá a dentada no Sasuke e aí o Kakashi vai e faz aquele ritual pra selar, aquele monte de tatuagem, né, ele faz e o Kakashi faz e fica selado, né? A Ciri é o Sasuke sentar com aqueles símbolos selados. Ela tá inteira marcada de tatuagens. No meio dessas tatuagens, que são todas únicas, vocês reconhecem as runas elementais que vocês possuem com vocês. Sério? Sério? Quer ver o que aconteceu com o Calmer, né? Ah. Por que eu tentei te trazer de volta, viu? Obrigado, Top. Só tem que me agradecer. Deixa o vidrinho longe dela. Parece que você não, não gosta da vida que você tem. Você fez mais do que me trazer de volta. Você me devolveu algo que há muito tempo eu tinha perdido. Sim, o... Tá... Não, brincadeira. Eu ia perguntar, você tem outro? Não, o meu único tarrasco tá com a Lena. Ah, ok. Aqui, então. Tá aqui então. Eu procurei. É verdade. E eu lhe agradeço. Agora, acho que eu sei o que devo fazer. E o que você quer fazer? Se não for explodir a gente, tá tudo. Com esse monte de runa aí? É, não. Eu não explodiria ninguém. Não tenho porquê. Não, mas falando por acidente mesmo. Sim, ninguém faz é muito tipo poder. Ninguém faz esse tipo de coisa sem ter planejado o outro. Entenda, Celerinho. O que eu tenho das runas é só uma ligação. Eu não fiz o que Calmer fez. Seria imprudente de minha parte. Sim, mas... Sim, você é imprudente toda a vida. Ainda talvez assim... Uma eternidade no nada tire algumas coisas da gente. Sim, esperança, fé... Esperança não. É a única coisa que lhes resta na eternidade. Se vier algumas bandagens, eu não recomendo você andar com isso à mostra. Fico tranquilo, eu não vou ficar dessa forma. Prefiro outra forma de alimentar. Ah, eu acho que ainda tenho isso aqui guardado. Eu vou lá no covil. Tome, o seu roubo do arquimano. Gosto muito disso. Mantém a gente quentinho. Ah, é verdade. Ô, Celerim, aproveitando que você tá com o hobby aberto. Com o hobby que ficou vivo. Você tá com o hobby aberto aí, Celerim? Deixa eu dar uma. Aproveitando que você tá com o covil aberto, posso pegar uma coisa aí dentro? Que é o robôzão? Não. O que você quer? Uma robôzinha. 20 e 26. Eu vou lá pegar pra você. Não, por favor, eu gostaria de pegar. Que robô você tá pegando? Um robôzinho chamado Tabata, que tava dentro. Ah, ok. Tem certeza? Sim. Vai, então. Vai, eu, então. Tipo... Eu entro lá, pego ela, volto. Tá. Eu tô falando, Lena. Tá lá no meio, conversando com os jogadores. Chego pra ela assim, ajoelho. Você pode trazer ela de volta? A alma dela tá aqui. E a Kyra Toph? Você conseguiu trazê-la? Não. Ainda não. Lena olha, ela sorri. Pelo menos hoje vocês terão um final feliz. Pega aquela esfera de energia da sua mão, né? Coloca dentro do corpo. E aí ela põe a mão sobre o corpo assim. O corpo se regenera inteiro. E ela vira pra você e fala: mas você cometeu um erro. Que? Eu sou a deusa da vida. Da ressurreição. O corpo está vivo. Mas quem vai ligar a alma a ele é aquele passarinho. É o Tiant. Sim, mas passarinho, passarinho! Isso! Vem e pousa, Tiant. Tiant vem e pousa. Tiant vem e pousa. É. Engraçado. Passarinho. Ah, você já sabe. Tiant. Sim, eu sei. E ele expande as chamas dele, as chamas envolvem o corpo da Tabata por completo. E aí o corpo dela vai sendo envolto e levantado por aquelas chamas. Quando o corpo ele fica em pé e os pés começam a se aproximar do sol, ela abre os olhos alaranjados. E aí vocês veem um brilho se expandindo a partir do peito dela. Um brilho alvo tomando conta de todo o corpo, inclusive dos olhos. Evoluindo. A Tabata ela vai lentamente descendo até pousar suavemente com seus pés no chão. O brilho, as chamas desaparecem. Ela fecha os olhos. E ela abre os olhos lentamente. Olha vocês e sorri. Oi. É ela mesmo? Sim, sou eu. Que bom, fico feliz. Agora você pode viver novamente a vida que aquele maldito do Garth tirou, juntamente com o Vincent. Obrigado, senhor. Sim. Obrigada, Toph. Eu sabia que você ia fazer isso. Acho que era o meu destino. Eu sempre soube. Por isso eu não fiquei com medo. Você sabe muita coisa. Você é uma menina esperta. E inteligentíssima. Mas não fica assim, ela vai e alisa seu rosto com a mão. Não fica assim. Vai dar tudo certo. Tomara. tudo que aconteceu é por um bem maior. Sim. Mas ó, você não pode falhar. Nenhum de vocês. Não. Prometo? Eu me recuso a falhar. Promessa de mindinho. Se falhar, ganha um cascudinho. Lisbeth, corta. Como eu faço isso? Com a mão. Eu achei que ela ia pegar a espada. Corta. Opa. Ela não. Corta, pode deixar. Agora é com você, Helena. De repente isso, corta a espada. Eu falei a minha atuação com o topo, né? Junquero, próximo! Tormento, tormento! Agora você jurou. Promessa de mentira não pode ser quebrada. Sim, eu tinha prometido que ia trazer você de volta. Só não consegui trazer a cara ainda. Mas ainda vou trazer de volta. Você não tem o corpo, Paulo? Não, a alma dela tá toda fragmentada. Ela não conseguia achar todos os pedaços. Tá bem enfraquecida. A mente dela e a alma foi toda corrompida. Como a sua. A propósito. Quero fazer um teste pra essa alma dela tá inteira. Joga a percepção e joga todo mundo no teste arcano. De arcano, inteligência. Se eu pedir aquela hora, vocês não jogaram. Eu tenho 26. É, o último. Ok. Eu passou. Também? É você, o alvo. Ah, eu não sabia. Tá. Eu 35. Tenho menos um. 35 de percepção e 26 de inteligência. A alma dela tá inteira e dentro do corpo dela. 22. 22 passou também. 15 que era que virou 14. Obrigado, Cilerinho. Eu gosto disso. Deixa a gente quentinho. Ah, ela não é mais leite. Não precisa ficar quente. E por que diabos ela tava comendo uma acerola desse tamanho, com tanta voracidade, quando vocês chegaram aí na Rio de Janeiro? Ela perdeu alguns poderes. Eu sinto alguma coisa maligna. Né? Foi nerfada. Isso é estranho, porque ela sempre foi. Não sei onde mais. Entendi, por que você está fazendo isso pra mim? Você precisava perder os poderes quando você resgatou ela. Você prefere os poderes de volta? Então pode pegar os de volta, mas... Não... Foi óbvio. Ah, tá. Estranho, sua alma tá inteira. Você tá inteira. Eu não tinha me dado conta disso. Sim. Não vejo maldade em você. Nunca teve maldade em mim, Lisbeth. Nunca teve maldade em mim, Lisbeth. Em mim ou em mim? Os dois. Sim. A Ciela está com a alma inteira novamente. E dentro do corpo dela você sente um coração pulsando, batendo. Ela não é mais um Lich, ela está viva. Ela não tem chifrinho. Ela tem rabinha, agora é uma estátua muito louca. Agora não é assim, agora é da quebrada. É da quebrada. Mas não é mais 20. Ah, bom, então a gente vai. Vamos embora. Cara, você fica aqui, tá? Então deixa ela na sua. No seu cuidado, tá? Isso aqui é a cara. Sim. Toma conta dela. A gente vai ficar brincando aqui até vocês voltarem. Brinca alguma coisa morta. Alma explode, bufa. Tipo aqui, é de curratinho. Aí ela joga a alma pro alto assim, vê um peixinho flutuando, cata a alma e vem. Sério? Leva pra Kiki, ó. Deixa eu pegar uma estrela aqui. Peixe fila da puta. Arbórea, então? Arbórea. Primeiro a gente tem que ir pra Glória. Ele de Glória. Depois pra Arbórea. Só que Arbórea vai ficar pra próxima sessão, então. É, a gente pode ir pra Lihana, se vocês preferirem. Pra mim, tanto faz. É, eu vou Lihana, vocês. É, dá pra ir pelos dois. Sim. Os dois rei. É mato mesmo? Ou menos. Campina, pura campina. Quanto faz, bem que vocês forem. Bom, próximo domingo, então. Será que o item funciona? Funciona, ela falou que funciona. Não, a magia funciona normal. Não, magia funciona normal. Dos 20? Dos 20. Dos 20. Sim. Funciona normal. Funciona, mas eu acho que a gente podia levar, coisa, né? Alguma coisa. É? A gente podia levar uns itens dos 20, né? A gente podia pegar alguma coisa. Tipo um cajado de magia de centésimo nível. Não, não tem cajado. Não, só teleporte. Ah, o cajado de teleporte é mais. Sei lá. Então, não sei como funciona o teleporte nesses planos. É, então. Nossa, imagina a gente vai pro plano e destrói um item desse. Sigil, você não entra pro teleporte. Não, isso sei, mas. A biblioteca de Bocop também não. Sei, não é pro teleporte, né? Pro plane shift. Mas essas magias não funcionam em nenhum desses dois lugares. Sei. Mas, por exemplo, ah, eu vou sair daqui e pra cá. Não. Mas as terras exteriores, que é um reino só, que tem ligação com os outros planos exteriores. Teleporte funcionaria? Como assim? Pra sair de uma cidade portal pra outra? É. Não. Ó, o que você acha de cada um pegar o item do seu deus? Hino? Lena? Lena? É, por que que o Carlos também ia pegar um cajado? Por que é cajado? É, ele também é seguidor de Omega. Não, é seguidor de Tal, né? Tal, da força. Depois de todo esse roleplay? Nem ferrando. Não, ele sempre foi seguidor de Tauro. Não, ele foi... O interesse em Lena é catar as fias dela pra empurrar. Então, Eu não sei o que ele seguiu. Sim, talvez seja mais fácil pegarmos nós, a gente pode deixar os deuses protegidos, embora eles tenham algumas pedras. Não, fica tranquilo, a tormenta tá com a gente, tá com eles. Tá, mas a tormenta não é para os seus tirantes. Ah, não foi para dentro dos deuses. Por quê? Os deuses não derrotam a tormenta. É, eles vão pra falar a verdade, a gente tava invadindo Glórien. Então, a gente já tinha ganhado aquele plano. Não, porque a Glórien também é café com leite. Já tinha perdido a guerra com ele. A gente tinha perdido a guerra. Ela tá chorando, Serena. A gente tinha perdido uma guerra. E vocês querem ir pro reino dela pra poder viajar. Glórien é café com leite. Não, vamos. Bom, eu gostaria assim, para o grupo, acho que o teleporte seja melhor e o espelho. São os itens assim, mais fáceis. Então, é que eu não sei como funciona o espelho lá fora. Descubram. Porque a chance de bugar é gigante. E talvez o Baco de Lena, né? Porque vai que a gente... Será que alguém morre, né? Mas aí eu tô... Já volta grávido. Exato, esse é o problema. Esse é por isso que eu nunca mais... Mas aí se alguém morrer, que a coisa acho que o Theon resolve, eu resolvo. Será que... Mas não morre voltando pra ele? Se tem alteração do tempo lá nos outros planos? Muito provável também. Preciso passar um ano ou a gente voltou uns. Sei lá, pode ser que tenha, né? Então, dependendo do lugar que vocês forem, muda tudo. É, tem a distorção. Muda tudo. Inclusive com relação a tendências. Dependendo da tendência que você for, você se fode em determinados lugares. Às vezes o calor de lá. Se você for pra cárcere, você vai tipo, sendo sugado a se tornar mal. É. Tem isso, mas vocês pegaram o reino aí que é de boa. O reino nada, não tem nada, né? Eu queria, sinceramente, eu queria jogar no dado, ia ser mais engraçado. Eu também queria jogar no dado, ia ser full aleatório. Então vamos ver o que sairia. Vai, vou jogar. É que tem que ver quantos reinos são e ver um dado, né? São 17 reinos. Não, dá pra... É. São 18, você vai jogar 3d6. Não, joga o d20 e tira 18, 19 e 20. Não, peraí. Eu tinha feito essa conta. Ah não, eu fiz a conta pelas cidades portais. Já a gente tem que fazer pelos reinos exteriores. São 16 são reinos. São 17 reinos. 16, as terras exteriores já... Ah tá, outra coisa. Não é 11. Não é. 16. São 16. Tirar 4. É, 16. Se no jogo de 20, 17 pra cima não vai... Isso. 4. As terras selvagens. Ah, deu do lado. É, do lado. É onde os bichinhos. É. Podia estar de boa. Mais ou menos. Vou, caralho, peraí então. Não leva. Eu iria só pela catarse. Vai um pouquinho porque... pra é um depois de Arbórea. É. Isgard. Ih, começou os Gerd. Começou já os Vikings. Começou os Vikings. Isgard lá seria legal também. É, Isgard é muito legal. Aqui. Muito legal. Esse livro, ele é fantástico. Obrigado. Esse livro é uma viagem, literalmente. Não, é uma viagem. Ó, terceira edição, quando lançou o Manual dos Planos. É porque dá pra expandir, expandiu, né? Expandiu, tanto é que hoje, não, tipo... Não, você esquece, tudo que você jogou, é tudo bugado. Não, eu falo assim, é muito além. Isso aqui é um cenário à parte, sim, gente, é uma loucura. E é difícil achar os indícios desse livro, hein? É, bastante. Esse é em português ainda, né? Português. Eu não sei por que eu não dei tanta importância pra esse livro na época, eu poderia ter comprado ele barato na época. achava fácil. Um livro. É que assim, viagem planar é coisa de nível épico, né? É, e no livro do mestre, e tanto no livro dos níveis épicos que eu tenho também, já descreve um pouco dos planos. Sim. Né? Mas assim. Aí é completo. Aqui é muito mais completo, tem mapinha, tudo. Sim. Sem contar como você jogava em Tormenta, em Tormenta tem um outro que descreve o plano dos deuses, outros planos. É que não, o plano do deus é meio limitado, né? É, e nunca me passou pela cabeça de jogar Planescape. Isso, essa ideia foi surgir agora. Foi surgir semana retrasada. Planescape é Guardiões da Galáxia puro. É, total. Foi surgir na penúltima sessão, não na sessão que a gente jogou semana passada, mas na anterior. Pode correr mesmo. É. Sim. Porque. Cara, esse bagulho de chocolate tem muito defumado, velho. É, a minha ideia era simplesmente vocês pegarem a roda do tempo, derrotar o nada vazio e acabou. Né? Mas aí que me bateu a ideia, pô, eu podia buscar a pista de sair em Sigil. E aí eu comecei a ler as coisas e falei, nossa, dá pra viajar muito. Aproveita que não tem arte, não tem pra onde eles voltarem. Vamos extrapolar. Agora, o mais louco é esse plano aqui, mecanos. Sim, sim. São engrenagens, elas são acopladas, ficam girando. Você sai de uma engrenagem e vai pra outra caminhando. Crash. E aí assim, tem as engrenagens pequenas que rodam rápido pra caramba. E as granadas estão ligadas a ela que vão devagarzinho, você não percebe. Bem louco. É uma loucura. Às vezes a roda do tempo tá até aí. E aí tem engrenagem que tá a 90 graus, assim, né? Então você vem andando aqui, você sai e vai nessa. Como se estivesse andando numa rua reta. É muito viagem. Muito louco. Bom. É da hora, mas sabe o que eu acharia da hora pra caramba? A gente conseguir voltar no tempo e começar tudo de novo, sabe? Voltar no tempo? Não dá porque o céu foi quebrado. Na realidade, eu não condiz. Acredito eu. Então, mas... Entretanto, com... Vingadores. Mas tem que estar, eles foram pra uma linha paralela. Tempo. Sim, mas a gente nada voltar assim. Numa outra época, imagina, você perder tudo que você tem e fazer tudo de novo. Mas aí vai ser um loop infinito. Porque você vai até o ponto que você sabe que vai dar bosta, você vai voltar. E vai ficar vivendo isso. Só que como o universo pode ser destruído, o tempo não importa. Você tem nada vazio, ele destrói qualquer tempo. Você tem condições de reconstruir a linha do tempo total. Bugar também, né? É, criar outras linhas do tempo, unificar as linhas do tempo. Essa roda do tempo com essas joias dá um poder pra isso. Você devolveu meus dados ou ficou com você? Eu não, ficou comigo. Ladra. Druida. Ladrãozinho. Imagina você jogar com seus ancestrais. Joguei aqui dentro. Devolve. Você voltar no tempo, você criar uma ficha dos seus ancestrais. Seria interessante. Imagina que louco, você voltar no tempo, com os procedimentos, você volta no tempo lá atrás. Pega o seu tataravô lá, que era fodão. Só você pega ele com o moleque, chega lá, filha da puta, pá na cara dele. Não sabe porque eu tô te batendo. Só arrombado. Você não vai crescer, você é só um cuzão. Aí imagina o seguinte, ó. O Celerinho volta no tempo, pega a tataravó dele, jovenzinha. Come ela. E faz o 13 tataravô dele. Esse é bizarro. Paradoxo de Bootstrap. Isso. Agora o final de campanha mais louco que eu já vi é uma campanha do Marcelo Dior, cara da voz da Terceira Terra, que é tipo mais ou menos isso que a Dê tá falando. Tem um cataclisma que destruiu o mundo praticamente, tudo, né? E eles foram indo até eles conseguirem fazer as coisas pra conseguir ter uma vitória, né? Só que a vitória completa deles só se daria se eles impedissem o vilão de fazer todas as desgraças que ele fez. E eles fizeram isso voltando no tempo e matando o vilão antes dele ter início. Só que aí, né, tentou fazer isso aí, só que deu bosta. Só que aí quando eles fizeram isso, né, o vilão que disparou o start da campanha não existia mais. Então não teve mais motivo pra eles saírem, pra se aventurar, pra se conhecerem. Então a campanha termina com eles, nível épico, se despedindo uns dos outros e desaparecendo. Eles nunca existiram. Eles nunca existiram. É a imagem do Thanos bebê. Na verdade, eles existiam. Porque eles foram designados para isso. A história fez com que eles, né, o filme fez com que eles fizessem isso. Mas eles alteraram, eles caíram no paradoxo do avô, né? Eles alteraram ali no tempo e foram apagados. Vocês assistiram de ser Mr. Nobody? É mais ou menos essa vida que acontece. Que ele vai, tipo, é uma criança que tá passando por uma separação dos pais e ele não sabe que lado ficar. Só que na cabeça dele, imagina todas as, as,